A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, confraria. Salve, salve, ouvintes. Hoje nós estamos aí para o último Desilusões Amorosas do ano. Quero agradecer a todos que mandaram histórias. Foi um ano muito bom. Grandes programas aí foram gravados durante esse ano. E hoje nós estamos aí despedindo, fazendo a nossa despedida do Desilusões Amorosas, que é um quadro que vocês gostam tanto. Muitos ouvintes dizem que é o melhor quadro aqui do programa, apesar que eu acho que o História de Ingratidão é mais, não sei, eu acho que é mais legal, mas os ouvintes gostam muito de Desilusões Amorosas, tá tudo certo. Quero agradecer muito a todos que ajudaram, quero agradecer todas as mensagens, enfim, muito obrigado a todos. E hoje, inclusive hoje vai tocar aí uma banda. Hoje o povo pediu que queria rock, abri uma votação se o povo queria sertanejo ou rock, então ganhou o rock. Você que votou no sertanejo, saiba perder, não fique reclamando, por favor. Vamos perder igual homem aí, tá tudo certo, tá? Gente, hoje eu vou contar uma história que é interessante porque muitos ouvintes acusam o Sociedade Primitiva, por causa da gente ser um programa de defesa do direito dos homens, muitos acusam que a gente supostamente defende as coisas erradas que os homens cometem. Então hoje o Desilusões Amorosas, ele é muito especial, a história que eu vou contar. É uma história que envolve pessoas próximas, parentes e inclusive é até perigoso, que diz que minha família já tá descobrindo. Mas tá tudo certo, eu vou contar. E é uma história que envolve uma sacanagem por parte de um cara. Já morreu, mas não é porque morreu, eu sei que vai ter ouvinte que vai falar sobre isso. Não é porque morreu que virou santo, ouvinte. Você que tá me escutando. Olha, a pessoa que morreu, eu desejo que encontre um lugar, que esteja um lugar bom, eu desejo que esteja em paz, tá tudo certo. Mas não é porque morreu que vira santo não, viu, ouvinte. Isso aí é uma coisa que... Não é que a gente vai comemorar a morte da pessoa, nada disso, mas... Não é morreu virou santo não, a gente tem que falar algumas coisas importantes. Gente, hoje eu vou contar uma história pra vocês. Muito complexa. É meio enjoada aí pra você entender a história. Presta bastante atenção, é uma história muito importante, é uma desilusão amorosa. E depois no final ainda tem uma história de ingratidão. Gente, no interior de Minas Gerais morava a Neide. Um nome fictício que eu estou inventando agora, tá? Neide. A Neide tem um grau de parentesco com a minha família e tal. A Neide tinha um histórico de problemas mentais graves. Naquela época não tinha como diagnosticar o certo, né? Hoje o povo diz que o que ela tinha era bipolaridade, mas não sei. O povo fala isso aí. A Neide, ela tinha vários problemas mentais. Ela era uma moça muito bonita. E dizem que ela tinha um corpo escultural. Eu acredito nisso porque todas as irmãs dela, na família lá, é o que eles falam, que tem bons genes, né? Todo mundo lá, as mulheres da família, devia ser umas, lá na família dela, devia ser umas 7 mulheres. Então eram todas muito bonitas. Então realmente é um povo muito bonito. Então eu acredito mesmo que ela era bonita, eu acredito que ela devia ter um corpo muito, muito bonito, né? E ela naquela época, gente, anos 70, dava um surto na cabeça dela e ela arrancava toda a roupa e saía correndo pra rua. Precisava, e ela era de uma força, porque mexia com trabalho rural, segurar boi, domar cavalo, cortar lenha. Então esse povo da roça era muito forte. E ela era muito forte. E quando ela arrancava a roupa, ela saía correndo pra rua e gritando, pelada pra rua. Precisava de 4 a 5 anos pra segurar ela. E olha só como é que é interessante a cultura da época. Diz que, isso aí o povo que fala, diz que não tinha nada sexual, assim, do povo ficar excitado, nada. Diz que o povo tinha dó dela. Diz que a omaiada segurava ela e ia levando ela. E aí levava, ou se estivesse lá perto da casa do meu avô pegava ela, vestia ela. Mas diz que o povo tinha dó dela, sabe? E ela arrancava a roupa e saía gritando pra rua. E esses surtos dela eram frequentes. Esse é só um dos problemas. Ela tinha uma outra. Ela tinha um costume de passar a madrugada inteira acordada, tocando violão e gritando. E dava uns gritos, sabe? E tomando café. Ela era uma pessoa problemática. Num desses surtos, o meu avô, ele sempre foi paizão, sabe? Ele gostava de... Inclusive tem uma história de um primo da minha mãe que vira e mexe, brigava com o pai e passava uns meses lá em casa. Então, quer dizer, o meu avô era estilo paizão. Tem uma história dessa Neide, que a Neide tava louca, dando surto, e aí queriam internar ela na clínica, mas ela não aceitava. E aí ela entrou dentro do lugar e não aceitava sair, porque ela sabia que o povo queria levar ela pra clínica. Aí falaram pro meu avô, falou, ó, vai lá e fala com a Neide pra ela sair, pra gente levar ela. Aí disse que o meu avô chegou pra essa Neide e falou, Neide, vamos lá, minha filha, você tá precisando, você não tá boa da cabeça, vamos se cuidar, depois você volta pra cá. Aí ela falou assim, não, eu só vou aceitar sair, eu só aceito ir pra clínica se o senhor arrumar pra mim aquele vestido da sua filha, que no caso é minha mãe. Se o senhor me der aquele vestido da sua filha, aquele vestido de chita, verde. Aí meu avô falou assim, não, pois não, é só isso. Então tá bom, foi lá, buscou o vestido pra ela. Minha mãe lembra dessa história chorando. Se emociona com essa história, porque... veja como é que ela era uma pessoa que ela não tinha maldade na cabeça dela. A pessoa que tem problema mental, às vezes eu tenho a impressão, eu tenho uma visão, às vezes, assim, que não são pessoas que têm maldade. Às vezes é uma pessoa até com a cabeça até muito pura demais. Mas aí, com esse transtorno mental, a pessoa se transforma. Você entendeu? Então, ela vestiu o vestido verde da minha mãe e foi pra clínica andando. Aceitou e andando. Sem brigar, sem nada. Se internou. Quer dizer, então, essa Neide, ela sempre teve problema mental, sabe? E a grande preocupação da família, porque naquela época priorizava muito o casamento. E a grande preocupação da família é porque o povo falava, coitada da Neide, a Neide é bonita, entendeu? Mas nenhum homem vai querer casar com ela, porque quem que vai querer casar e aguentar isso aí? Toda semana dando surto, gritando, esse negócio dela ficar tocando violão a madrugada inteira, nenhum homem vai aceitar. Então a grande preocupação da família é que não ia ter como casar. Aí, e até com razão, vai, ouvintes, até com razão, porque uma pessoa problemática dessa, queira ou não, o pai com a mãe fica preocupado, porque um dia o pai com a mãe vai morrer, fica preocupado, fica pensando assim, quem que vai cuidar da minha filha, né? Aí tá bom. Aí tem um rapaz que eu vou chamar de Paraíba. O Paraíba foi em Minas fazer um serviço. Conheceu a Neide e foi paixão à primeira vista. Paixão louca. Eu já falei sobre isso aqui no programa, mas só repetindo. É uma impressão muito particular que eu tenho, tá, ouvinte? Não cola na minha, não, mas eu tenho essa impressão. Eu tive que mexer muito com pessoa doente mental. Minha família é só doente mental. Eu tenho problema mental por parte do pai e da mãe. Então a visão que eu tenho do doente mental é que a pessoa autista, a pessoa muito... também a pessoa muito sozinha. É que é o seguinte, quando aparece uma pessoa que corresponde, o sentimento dela gruda na pessoa e não quer soltar. Eu acho que deve ter uma explicação psicológica pra isso. Fato é que a Neide, quando conheceu o Paraíba, foi uma coisa de louco, de louco. Ela queria já ir embora junto com o Paraíba, uma loucura, mas aí não deu, né? O Paraíba falou que vinha buscar ela e tal. E aí aquela loucura, ela apaixonada pelo Paraíba... E mandava carta. A minha mãe chegou, inclusive, a despachar a carta da Neide pro Paraíba. Levar no correio. Mandava carta. E aí, preocupada se o Paraíba ia vir buscar ela, né? Aí, o Paraíba vinha fazer as visitas, né? E aí decidiu que ia levar ela pra morar na cidade grande com ele. E ia tirar da casa do pai. Aí foi lá, conversou com o pai, teve a liberação e tal. E aí foi o Paraíba com a Neide pra cidade grande. Gente, mas esse Paraíba levou ela pra morar num lugar pobre. Mas eles era uma tapera. Eu fui nessa tapera que eles moravam. Era uma tapera, gente. Mas uma tapera. Pra vocês terem uma ideia, o banheiro não tinha nem porta. Só pra começar aqui. Era uma tapera, uma tapera, uma tapera que eles moravam. O sofá da casa era... acho que nem tem mais. Eles faziam naquela época, era... Quando a pessoa era pobre, não tinha dinheiro pra comprar o sofá, eles faziam um sofá de cimento. Era um... Pegava, fazia um... Como é que eu vou explicar pra vocês assim? Uma bancada de cimento, porque a pessoa era pobre, não tinha dinheiro pra comprar sofá. Era realmente... Era muito pobre o lugar deles, que eles moravam lá. O Paraíba mexia com manutenção de geladeira, ar-condicionado. E eu não sei porquê, mas esse povo que mexe com geladeira e ar-condicionado também mexe com máquina de lavar. Eu acho que deve ser porque eu tô chutando, tá? Não vai na minha cabeça, não. Mas deve ser porque... Eu imagino que... Porque deve ser que o motor da geladeira deve ser o mesmo motor da máquina de lavar. Não sei porquê. Todo lugar que você... Pode ver. Se o cara mexe com ar-condicionado e mexe com geladeira, e mexe com máquina de lavar. E isso aí ele ia fazendo pra viver e... mas passando um aperto, filha da puta. Ele abriu uma oficina e tal. Inclusive na época, o que dava dinheiro era comprar a máquina quebrada. Porque aí você comprava por valor simbólico, né? Você comprava por 30, 40 reais, arrumava e revendia. Aí ele mexia com essas coisas, mas passando muito aperto. E aí quando foi morar junto com o Paraíba, ela começou a ver... Ela era louca pro Paraíba, ela não via maldade, ela não via nada nele. Mas ele aí começou já a aprontar. Ele começava com um negócio de dar perdido na mulher, sair pra outros lugares. Quer dizer, dizer que ia ver cliente, era gandaia. E aí, gente, eu abro uma pequena reflexão aqui do seguinte: a degeneração não começou com a mulher. Se você, ouvinte, fica puto quando você vê mulher fazendo putaria, você fica puto, você olha e fala, pô, que merda que o mundo ficou. Ou como muitos ouvintes, pô, eu queria conhecer uma mulher séria, mas não consigo. Entenda que a cagada começou com os homens, não com as mulheres. Quando você olhar isso, você pensa, foi os homens que começaram com essa merda. Porque a partir do momento em que o homem larga a casa pra ir pra putaria, ele perde o respeito. Ele não tem mais moral. Você, ouvinte, se você é ouvinte que é coisa séria, mas você dá perdido na sua mulher, você faz essas coisas, você não tem direito de reclamar. Você é parte da degeneração. A degeneração é uma doença da sociedade. Você é parte disso. Você colabora com isso. Você não tem moral pra reclamar. Entendeu? Então, aí o Paraíba meteu uma filha na Neide. E aí é passando aquela dificuldade e tal. A menina passava muito aperto, gente. A filha da Neide com o Paraíba passava aperto de verdade. Mas a Neide não via que o Paraíba... não via que o Paraíba às vezes gastava dinheiro na rua. Você entendeu? É uma sacanagem você deixar sua mulher com sua filha dentro de casa, passando aperto, e você ir pra gandaia, gente. Não, sabe? Não é questão de MGTOW, de Red Pill, de real. Ô, gente, isso é muito básico. Você tirou a mulher da casa do pai. Você tem que... O pai não sustentava a mulher? Não sustentava a sua companheira? Como é que você tira dentro de casa pra passar dificuldade, pra passar aperto na rua? Pra passar aperto e você indo pra rua pra gandaiar, pô? Você entendeu? Então são coisas que não é negócio de MGTOW, de real. É questão de dignidade. É questão... Por exemplo, só rapidinho aqui contando. Eu tenho um tio, novamente, não é porque morreu que virou santo. Eu tenho um tio que morreu. E esse meu tio tirou... uma tia minha de casa, meu avô aceitou, levou, chegava lá, o cara largava a minha tia com a filha em casa pra ir pra zona. Por que que eu sei disso? Porque o meu outro tio, que é estelionatário, aquele que eu já contei aqui, encontrava com ele na zona. E ele não tinha nem vergonha de encontrar o meu tio, cara. Que vergonha, cara. Vocês entenderam? O cara tava traindo a irmã dele, do meu tio, e ele não tinha vergonha, ele tava lá na zona, cara. Você entende? Então, e aí a minha tia ficou puta, quis voltar pra casa. E aí meu avô, muito macho, realmente meu avô foi uma pessoa muito séria, pegou e falou pra... Aí veio o cara, que eu falo que é meu tio, né? Que tava traindo a minha tia. Foi lá pra buscar, aí meu avô falou pra ele, falou assim, vou fazer o seguinte, se você quiser levar ela pra você tratar ela bem, tudo bem. Mas se não, você pode deixar aqui, porque a mesma panelinha que sustentou ela, continua sustentando. Pra tirar ela daqui, pra você sacanear, não precisa não, deixa ela aqui. Quer dizer, meu avô é foda. Aí levou, aí tirou ela de lá, mas continua a mesma gandaia. Então eu deixo essa reflexão pra vocês, não adianta você querer reclamar das coisas, você é parte do problema. Se você trai, se você dá perdido, se você sacaneia, você não tem moral pra falar. Você entendeu? E aí é uma maldade de alguns ouvintes dizer que a gente enaltece coisa errada aqui. Eu nunca enalteci degeneração. Eu nunca falei pra vocês que eu sou a favor disso. Entendeu? Então o fato é que o Paraíba deixava a filha passando aperto com a mulher em casa e ia dar perdido e falava que tava vendo cliente, que tava arrumando máquina. E aí, gente, só pra vocês terem uma ideia, rapidinho, como que passava a dificuldade, quando a filha do Paraíba, Caneide, ia sair pra passear com a gente, por exemplo, minha mãe ia levar a gente pra passear. Olha como é que o Paraíba é foda. Ele não dava dinheiro pra filha dele. O que que acontecia? A gente tinha que pagar as coisas pra filha dele. O que é uma sacanagem. Meu pai ficava puto da vida com isso. Puto, puto, com razão. Porque você tem que pagar pro seu filho e pro filho de outra pessoa que não tem nada a ver. Que é uma sacanagem. E, pô, gente, se você tem uma filha, sua filha vai passear. O mínimo que você tem que fazer é largar ali 20, 30 conto na mão da criança, pô. Quer dizer, ele já soltava sem dinheiro, por quê? Porque já era de má fé mesmo. Ele já sabia que... eles pagam lá, eles pagam pra ela. Quer dizer, e a Neide, passando aquele aperto, passando aquela dificuldade, o que começou a fazer? Começou a vender Tupperware, começou a vender Avon, começou a vender... que mais que tinha na época? Ela vendia brechó, vender roupa usada. Parece que ela andou fazendo diária também, parece. Então, pra quem tava mais segurando as broncas da casa era a Neide. Mas a Neide não via maldade no Paraíba. Era aquela paixão. Era porque o Paraíba tá trabalhando e tal. E o povo já tinha avisado ela que ele tava dando perdido. Mas ela não via. A mulher também, quando dá pra ser trouxa também, não há quem segure também. Aí, cara... Aí foi nessa situação, a menina passando aperto. Eu via a dificuldade que a menina passava. A menina não tinha material pra escola. Tinha que reaproveitar caderno do outro ano. Eu lembro disso. Aí o Paraíba teve que fazer uma viagem lá pra terra dele. Foi lá pro Nordeste. Foi visitar a mãe e tal. Chegando lá, cara, o Paraíba, que devia ter lá no auge dos seus 55, 56 anos, conheceu uma paraibinha de 19 anos. Conheceu e foi paixão louca. A paraibinha naquela miséria desgramada, vendo o cara de São Paulo, né? Ficou louca. Inclusive, isso aí é uma tática que o povo usa, viu? Vocês ficam espertos aí. Diz que... Não é brincadeira não, ouvinte, sério. Por exemplo, se o cara mora no estado de São Paulo, vamos supor, o cara mora em... vou chutar uma cidade, Caçapava. O cara, quando ele vai pro Nordeste pra comer a moerada, ele fala que mora em São Paulo. Mas não é que ele mora na cidade de São Paulo. Ele mora no estado de São Paulo. Os cariocas também estão fazendo isso aí pra comer moer faz muitos anos. Eles vão lá em Minas e falam. Não, eu moro no Rio de Janeiro. Mas Rio de Janeiro o quê? É Volta Redonda, não é Rio de Janeiro, não. Mas eles falam isso pra comer as moer. É malandragem isso aí. Mas enfim, aí diz que o Paraíba pegou e falou que morava em São Paulo e tal. E aí a paraibinha ficou louca. E 19 anos, uma delicinha. E ficou louca, e aquela trepação louca. E aí ela falou pra ele que tinha o sonho de sair da cidade, que queria ir pra cidade grande, queria vencer na vida. Falava que queria estudar, que queria ter oportunidade, que ela não tinha chance lá e tal. Mas o chá de buceta que ela deu no Paraíba foi tão forte, cara. Olha o nível. Ô, gente. Por isso que o Nezahan Alita dizia que a paixão é uma doença, é como se fosse uma doença mental. É realmente, se assemelha. O homem apaixonado se assemelha muito a um doente mental. É realmente, cara. O homem apaixonado, ele começa a ver a realidade de uma forma tão distorcida, tão insana, que ele pegou e enfiou na cabeça que ele ia tirar a Paraibinha e que eles iam construir a vida juntos. Quer dizer, isso aí também tem a ver, é lógico, a paixão contribui muito pra esse tipo de insanidade. O homem apaixonado é um perigo, gente. O homem apaixonado. E outra coisa, se você enfrentar um homem apaixonado, é um perigo, é um risco de vida. Você falar pra um homem apaixonado que ele tá sendo traído, não fale. Não se meta na vida das pessoas. Atenção, ouvintes. Não se meta na vida das pessoas. Você está correndo o risco de ser assassinado. Você tá sendo sofrendo o risco de ser agredido. Não faça isso. O homem apaixonado é um doente mental. Você tem que deixar ele lá. Deixa ele acreditar nas loucuras dele. Deixa ele acreditar que o amor... tá vindo, que o amor tem a hora certa pra acontecer, deixa ele acreditar em tudo aquilo lá. O homem apaixonado é um perigo, é uma bomba. O homem apaixonado tem coragem de pegar um 38 e fazer uma cagada, fácil. Então o homem apaixonado, gente, é um doente mental, é uma pessoa perigosa, é uma pessoa perigosa de se mexer. Aí tem, eu acho, agora fazendo uma interpretação pessoal, isso que eu vou dizer agora é pessoal, eu acho que tem a ver também com a crise da meia-idade, porque o povo diz que o homem, quando ele chega nos 50 anos, ele tende normalmente a entrar num estado de demência, que ele começa a ficar desesperado, que ele tá envelhecendo, e ele começa a querer fazer coisa de novo, coisa de jovem. Eu já vi o povo falando de cara, é velhão que quer fazer tatuagem, é velhão que quer negócio de motoclube, essas coisas. Diz que isso aí é crise de meia-idade. Diz que o homem, quando ele vai envelhecendo, ele vai ficando desesperado. E ele entra nesse estado de demência. Tanto é que as pessoas dizem, a prova que eu tô falando é real. O povo diz que o homem, quanto mais velho ele vai ficando, ele vai mais ficando perdendo o que eles dizem que é vergonha. Vai ficando mais sem noção. O que é essa falta de noção? É o que eles chamam de crise de meia-idade. O cara vai entrando em crise, que ele tá envelhecendo, aí ele começa a querer fazer coisa de novo. Coisa de jovem, pintar o cabelo de roxo. Velho que pinta o cabelo de roxo. Você tá vendo? A pessoa começa a perder a noção. Mas isso que eu tô falando agora é pessoal. Eu acho que foi uma crise de meia-idade que deu nele. Fato é que aí a Paraíba deu um chá violento nele e falou que iria ir pra cidade grande. E ele, louco de paixão, falou que ia dar um jeito. Tá. Quando ele voltou pra cidade, ele pegou e ele já tava diferente. Os amigos dele já falam que ele já tava diferente. Ele tava esquisito. E aí tinha um boteco que eu conheço. E o pessoal lá era tudo amigo dele, tudo conhecia ele. E aí ele chegou lá e falou que queria alugar uma casinha de fundo, baratinha e tal. Indicaram pra ele que na rua tinha uma senhora que tava alugando uma casinha de fundo. Era uma casinha que era um corredor, tinha a casa da pessoa. E aí tinha um corredorzinho, você pegava a reta, lá no fundo tinha uma casinha de fundo. Coisa de 200, 250 reais na época. Aí, e era contrato boca a boca. Aí foi lá, conversou e tal. Ficou acertado de alugar a casa. Bateu um fio, ligou lá pra Paraibinha. Falou: Paraibinha, pode vir. Já aluguei uma casinha pra você. Pode vir pra cá. Nós vamos escrever a nossa história junto. Pode vir. Tá bom. Paraibinha veio e tal, aquela festa. E aí o Paraíba começou a fazer uma rotina dele. Que era o seguinte, ele trabalhava até ali umas 6 horas, fechava a mecânica lá, a empresa dele de manutenção, uma empresinha pequena que tinha, e fechava e ia pra casa da Paraibinha. Ia lá, bimbava, namorava, depois passava no bar, tomava uma cerveja e ia embora. Todo dia isso. E aí ele metia migué na mulher, ele gastando... Ó, cara, olha que sacanagem, ouvinte. A filha passando necessidade, a mulher passando aperto, a mulher vendendo Avon, cara. Avon. E ele pagando aluguel. Quer dizer, vocês estão entendendo o que eu tô falando pra vocês? Eu queria que todos os ouvintes entendessem. Você tá vendo o homem, o que, que o homem apaixonado vira? Ele vira um bicho. Ele vira um insano. Pô, você consegue. Cara, você consegue mensurar a sua filha? Você que tá me escutando, você consegue mensurar a sua filha passando aperto? E você pagando aluguel pra uma menina de 19 anos, cara. Você tá louco, cara. Sabe, você tá insano. Você tá doente. Tem que internar você. O homem apaixonado, ele faz esse tipo de coisa. E o homem apaixonado, ele acha tudo normal. Tudo normal. Eu falo por mim. O homem, quando ele tá apaixonado, ele tá tão fora da realidade que ele acha tudo normal. Ele acha normal brigar e terminar e no mesmo dia voltar. Ele acha normal brigar e bater porta e quebrar a casa toda. Ele acha normal, normal. Não, são coisas do amor. Por quê? Porque o homem apaixonado é isso. Então na cabeça dele, ele tava certo. Então ele metia, ele fechava a empresa, metia migué na Neide, que tava indo ver cliente, que tava vendo as coisas. Ia lá bimbar, tomava uma cerveja depois e ia embora. Todo dia isso aí. E ele tinha uma moto. O Paraíba tinha uma moto. Aí teve um dia no bar que o povo falou assim: ô Paraíba, você trocou de moto? Ele falou assim: não. Mas parece que eu vi lá perto da casa da Paraibinha. A Paraibinha tem parente? Não, não tem não. Aqui, que história é essa? O que você viu? Não, eu vi uma moto parada ali na frente. Eu achei que fosse você, mas eu até achei que você tinha mudado de moto e tal. Não, tô com a mesma CG aí, não sei o quê. E os caras falaram que viram que a moto que tava lá é essa que eles falam. É uma moto mais chique. Aí o Paraíba já achou aquilo estranho, mas tudo bem. Aí perguntou pra Paraibinha, não deu nada, tá bom, tá bom. Aí, ouvinte, e o Paraíba cada vez mais apaixonado, disse que o Paraíba falava pra ela: eu vou largar da minha mulher, vou ficar com você. Nós vamos ficar junto. Eu vou pedir autorização pro seu pai, nós vamos casar. E aí tudo bem. Aí o Paraíba teve um dia que tomou a decisão. Isso é muito importante, ouvinte, presta bastante atenção. O Paraíba tomou a decisão que ia casar. Que ia casar não, que ia pedir noivada a Paraibinha. Olha o estado de insanidade, vai vendo. Olha as coisas que o homem apaixonado acha normal. Ele com mulher e com criança. E com. Não, já não era mais criança, mas com a filha pra sustentar. E ele brincando de adolescente que ia pedir noivada. Olha. E olha só, é um cara que tá fora da realidade, completamente. Então, o Paraíba decidiu que ia pedir noivado. Aí foi na Goldfinger, na ótica, comprar a aliança. Só que a aliança de noivado que ele queria comprar era R$900. Ele não tinha a grana. Ele pediu pra um agiota servir de fiador pra ele. Ele ia parcelar. Porque empresa pequena você faz que eles falam que é o crediário. Aí você precisa de uma pessoa de confiança. Inclusive loja, Pernambucanas, Casa Bahia, você dá um fiador, eles ligam na casa da pessoa, né? Precisa ter telefone fixo e tal. Enfim. Aí, esse agiota, inclusive esse agiota que eu tô falando pra vocês que serve de fiador, é o mesmo que quis matar o meu tio, o estelionatário lá. Aí ele pegou e falou pro agiota servir de fiador pra ele, pra comprar essa aliança de R$900. Aí o agiota aceitou. Mas o agiota aceitou porque sabia que ele ia pagar. Aí o agiota ficou de fiador. Ele comprou essa aliança. R$900 e pouquinho. Parcelou. Comprou a aliança e tava. Só que o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Essa história eu sei porque eu ouvi do próprio agiota. Ele naquela euforia. O AJ falou que ele tava eufórico, louco. Ele naquela euforia de comprou aliança, ele queria levar. Ele não foi, ele não esperou fechar a empresa. Ele já foi logo. Ele comprou a aliança e já saiu, porque ele já queria ir falar com ela. Aquele desespero. E aí ele chegou cedo, chegou tipo 1h da tarde. Quando ele chegou lá, ele encostou a moto. A casa da Paraibinha tava lá no fundo, tava tudo fechado, janela fechada. E tinha realmente encostado do lado do portão. Ele olhou aquilo, ficou olhando, e lá tudo quieto. E a Paraibinha não tinha como sair, porque ela não conhecia ninguém. Ela não tinha trabalho, não tinha nada. Então, e o que ele pensou? Tem alguém lá dentro. Aí ele pegou e foi no bar. Chegou lá e falou assim: ó, que porra é essa que tem uma moto lá parada? O que tá acontecendo? Ah, Paraíba, a gente não queria falar pra você, mas essa moto aí já tá encostando faz tempo aí. E tão dizendo que é polícia. Ele encosta aí com a moto aí, entra lá dentro e fica com a Paraibinha. Mas pô, por que ninguém me falou? E começou a chorar, desesperado. Por que ninguém me falou? Não, é porque ele a gente não tinha certeza, a gente não sabia o que era, se era parente, o que era. Mas isso aí tá acontecendo mesmo, o Paraíba. E ele chorando, desesperado. E aí disse que ele sentou e começava a falar assim, gente. Mas eu achei que o que a gente vivia era verdadeiro. Eu achei que era verdadeiro. Aí disse que teve um maluco que meteu. Cara, falaram pra ele: ô Paraíba, pera aí um pouquinho, você tá com 56 anos, Olha essa pança que você tem. Você acha que uma menina de 19 vai ficar com você porque gosta de você? Ah, você não sabe de nada. Cala a boca. Você não sabe de porra nenhuma. Você não sabe o que a gente viveu. Não, mas não é questão de viver, ô Paraíba. Você tem que se enxergar um pouco também, né? E aí, ele chorando naquele desespero. Chorando. Ele pegou e subiu na moto e saiu cantando pneu. Não sei se era pra devolver a aliança, não sei o que era pra fazer. Aí o que aconteceu? Aí ele saiu com a moto. Aí pegou e começou a bambear em cima da moto. Pegou e caiu com a moto. Só deu um acidente com a moto. Por que que deu um acidente? Porque deu um AVC nele. Ele teve um AVC em cima da moto. E sofreu um acidente. Ficou todo fudido, foi pra UTI. Eu vi. Ele tava com o rosto todo inchado. Eu não sei se por causa do AVC ou se por causa do acidente. Deu um AVC nele. Por que que deu um AVC nele? O povo fala que é por causa do nervoso. Mas também tem gente que diz que é porque... Isso que eu vou falar, eu não sei. Tô falando aqui totalmente só de achismo só. O povo fala que quem toma muito sol na cabeça... O Paraíba tomava muito sol. Muito sol. É, às vezes tem que fazer manutenção pra fora. Porque quando você tem o ar-condicionado, tem aquele exaustor que fica pra fora. Aí você tem que montar o andaime pra você fazer manutenção. Tirar, limpar, trocar filtro. E aí tomava muito sol na cabeça. E o povo fala que quem toma muito sol na cabeça tem mais chance de dar AVC. O povo fala. Não sei se foi nervoso, se foi o sol, mas deu AVC nele. Ficou fudido, tava na UTI. A Neide inconsolada, não aceitava... Não aceitava aquilo. Como é que eu vou criar minha filha agora? Como é que eu vou criar minha filha? E, inclusive, só um comentário rápido aqui. O agiota fala que não acharam aliança com... A aliança que ele tinha acabado de comprar, não acharam no corpo. Quer dizer, ou quem roubou foi quem passou, tava passando por ali. Ou roubaram ali. Ou então quem roubou foi o povo que tava fazendo o socorro, né? Porque, enfim. Aí, hoje, o Paraíba não durou mais que... vamos supor, não durou mais que... Pouco mais que 2 semanas. Tava sofrendo muito e também já tinha falado que ia ser muito difícil ele voltar a falar e tal. E aí morreu. Aí a Neide não aceitava aquilo, ele tava inconsolável com aquilo. E aí o agiota ficou com dó da Neide. Porque como é que você chega pra uma mulher que acabou de perder o marido e vai lá vai cobrar de aliança que ele ia dar pra amante? Então, o AJ, num código de ética, ficou com dó e foi lá e quitou a dívida da aliança. Pra não ter que falar pra mulher dele o que ele tinha feito. Ficou com dó, né? Foi lá e pagou, quitou a dívida. Aí tá bom. Aí não falaram pra ela, a Neide não ficou sabendo e tal. Aí, gente, pouco tempo depois, e a Neide sofrendo muito, deu um derrame na Neide. A Neide fumava muito também. Deu um derrame nela. E ela ficou um tempo internada, não falava nada. E aí eu vou contar uma história aqui pra vocês. Eu não sei se é uma história sobrenatural que eu vou dizer agora. Eu não sei se é sobrenatural. Aí a minha tia, era irmã da Neide. A minha tia foi lá e ela ficava lá direto com ela. Posava lá e tal, no hospital. E... vendo que a irmã dela não melhorava, tava com aquele derrame e não melhorava, a minha tia pegou e falou, isso que eu vou dizer pra vocês, eu não sei se é sobrenatural, ou se tem alguma explicação psicológica, eu não sei. Mas aí a minha tia segurou na mão da Neide e falou assim, Neide, você tá preocupada por causa da sua filha? Você tá com medo de partir por causa da sua filha? Se você tiver, fica sossegada. Eu vou cuidar da sua filha até ela casar. Fica sossegada. Sua filha não vai passar fome. Sua filha vai ter uma casa pra morar. Eu cuido da sua filha até ela casar. Fica sossegado. Pode morrer em paz. E aí nesse dia ela morreu. Por isso que eu acho que... Será que é sobrenatural? Será que tem uma explicação psicológica? Não sei. Curioso, não é? Aí a Neide morreu. Aí ficou a menina desamparada. A menina não tinha mais pai, não tinha mais mãe. Aí a minha tia cuidou da filha da Neide. E aí por isso que eu disse que tem uma história de ingratidão. Aí cuidava da filha da Neide. E essa filha da Neide, ela tinha vários problemas. Ela tinha que dormir. Ela até hoje, diz que até hoje ela é assim. Ela só dorme se tiver uma luz acesa na cara dela. Porque ela tem medo. Ela tem que dormir com luz acesa. Ela é complicada. Aí, A minha tia foi cuidando da filha da Neide, foi cuidando. E aí a filha da Neide conheceu um rapaz e tal. E aí a história de ingratidão que termina é porque a minha tia passou aí, deve ter passado mais ou menos uns 2 anos cuidando da filha da Neide. E ela ia lá visitar, levava compra pra filha da Neide, porque a filha da Neide continua morando no mesmo lugar. E aí um dia o namorado da filha da Neide, o namorado, não sabia que a minha tia tava lá. E pegou e falou assim: pô, mas até quando que a gente vai ter que aguentar essa mala vindo aqui encher o saco, hein? Aí disse que a filha da Neide fez assim pra ele. Pshu! Aí a minha tia percebeu. Porque a minha tia tava na sala, escutou. Aí minha tia pegou, mas normal. Tratou normal, tal, foi embora. E aí foi embora. E aí não voltou mais, esperando a filha da Neide chamar. Só que aí a filha da Neide pegou e não chamava mais. Por quê? Porque de alguma forma eu acho que minha tia, na cabeça da filha da Neide, minha tia tava incomodando, né? De ir lá visitar todo dia. Aí minha tia não visitou mais. E aí a filha da Neide nunca mais ligou pra minha tia. Não foi mais visitar. A minha tia chorava de tristeza. Falava, pô, mas a filha da Neide nunca mais ligou pra mim. Quer dizer, de certa forma, uma ingratidão, né? Mas toda a história tem esse desfecho. Por quê? Porque é uma degeneração. Porque é um cara que quer viver uma coisa que não é mais a idade, já não compactua mais com a sua maturidade, não compactua mais com a sua fase de vida. E o cara quer viver aquela loucura adolescente, quer viver aquela coisa. E é isso, o homem apaixonado é um perigo. E a culpa de tudo que está errado no mundo é da degeneração. Se você que está ouvindo, você é um degenerado, se você é a favor da degeneração, então você é parte do problema, você não pode reclamar. Cada instante o passado se refez. Cada vez te sinto mais distante, o presente se desfez. Talvez, se algum dia fui importante, um futuro te entreguei. Busquei desenhar um destino marcante, foi tudo que pensei. Coração persiga, a vida te trai. De longe vai, em frente vai. E traz consiga mais alguém pra sintonizar. Transmite ondas, minha voz no ar. Quem dera eu me achar, quisera te alcançar. Vagando o sistema solar, pudera te avistar andando sobre um trem descer. Te buscar, quem dera eu te tocar. Puder o telefone viva, voz dizer onde estás. Não quero me arriscar, viver se me faltar. Dizer o quanto te quero ter aqui. Deitei, sonhei. Já não quero ficar acordado, sonhando te encontrei. Hoje um carro toca e dobra esquinas por onde passei. Lembrei de algum dia te dizer das rimas, do quanto me entreguei. Coração persiga, a vida te trai. De onde vai, em frente vai. E traz consiga mais alguém pra sintonizar. Transmite ondas, minha voz no ar. Quem dera eu viajar, quisera te alcançar. Vagando o sistema solar, pudera te avistar. Andando sobre um trem descer. Salve confraria do Sociedade Primitiva, que é o Wiltão do Todo Dia Podcast, e eu vou compartilhar com vocês a minha história de desilusão amorosa. Eu já contei essa história no meu podcast, mas eu vou repetir aqui, vai ser legal compartilhar com vocês aqui do Sociedade Primitiva também. Então é o seguinte, lá para os anos 2000 e alguma coisa, eu estava naquela fase de moleque isolado da escola, poucos amigos, não comia ninguém. Aí eu descobri um site do UOL que se chamava Amigos Virtuais do UOL. Você ia lá, preenchia o seu perfil, e aí você poderia ver o perfil de outras pessoas. Se tivesse alguém que você se interessasse, você podia mandar uma mensagem e ver no que rolava. Era uma espécie de Tinder da época, só que não era só foto, você tinha que realmente preencher o perfil. Você tinha que colocar desde altura e peso até se, sei lá, você tem AIDS ou não. Não sei se esse site ainda existe, mas na época era relativamente até que bem popular. Aí nesse site eu conheci uma guria de Osasco, eu sou de Carapicuíba, conheci uma menina de Osasco chamada Bi, vamos chamar ela de Bi. Aí eu mandei mensagem, a gente se conheceu, começou a conversar, começou a trocar e-mail, aí depois a gente se adicionou lá no MSN Messenger. E a gente começou a construir uma bela de uma amizade. E o que acontecia? Como eu realmente não tinha muito mais o que fazer, eu chegava da escola por volta de meio-dia e ficava conversando com ela até, sei lá, 6 horas da noite, 8 horas da noite, direto, eu e ela ali no MSN Messenger, trocando ideia, falando sobre música, sobre filme, série de TV, sobre anime, videogame. A gente ficava compartilhando as coisas, ficava se conversando, se falando. E meu amigo, sabe quando você conhece aquela pessoa que tudo bate? Você fala um negócio, ela fala que gosta também. Você fala de uma música, ela fala que gosta também. Ou então ela manda uma música que ela gosta e você passa a gostar porque você sabe que ela gosta e você quer gostar das coisas que ela gosta e tereréu, tereréu, tetel. Era esse o esquema, sabe? Tudo combinava muito, batia muito. Eu faço aniversário dia 15 de janeiro, ela fazia aniversário dia 4 de janeiro, sabe? Era muito alma gêmea. Dali era só casar e escolher o nome dos filhos. Só que o que aconteceu? Eu era muito beta. E eu deixei esta porcaria se arrastar por pelo menos, sei lá, uns 5 anos. Sim. Uns 5 anos ficou nessa de... Chegava da escola e conversava com ela. Não, foi 5 anos, caralho. Foi quanto tempo? Uns 2 anos? Acho que uns 2 anos. É, uns 2 anos, vai. Uns 2 anos dessa conversinha, eu chegava da escola, a gente ficava conversando o dia inteiro, trocando ideia, etc. A gente nunca se encontrou, a gente acho que nunca se falou por telefone, nunca se viu um webcam, porque ela era, dizia ela, né, que era meio tímida, então nunca, acho que eu nunca cheguei nem a ver foto dela, cara, em 2 anos. Se ver uma outra fotinha de baixa qualidade, até porque eu nem tinha câmera na época, né? Nessa época eu não tinha nem celular com câmera, eu acho, e os que tinha era aquela câmera lixo. Eu não dava pra ver muita coisa, então acho que 2 anos que eu nem vi a fuça dessa guria. E sabe o que é foda, cara? O foda é que eu deixava de passar tempo com a minha família por causa dela, eu deixava de sair por causa dela, porque, não sei, era meio que uma religião, era um negócio, era uma regra pra minha vida. Eu tinha que entrar no MSN Messenger e conversar com essa Bi. Meu dia não era completo se eu pelo menos não desse um bom dia pra ela, sabe? E aí você vai nutrindo um amor, você vai nutrindo uma paixão pela pessoa, porque a pessoa é o seu espelho. E eu cheguei num ponto que eu falei, não dá mais, cara, não dá mais pra segurar, eu preciso me declarar pra essa guria pra ver o que acontece. Então eu assisti vários filmes de comédia romântica pra me inspirar. Aí chegou um dia que ela entrou lá na MSN e eu falei pra ela, eu tenho um negócio que eu queria falar pra você. Isso 2 anos, a gente conversando todo dia, mas sabe que é todo dia? Eu mandei pra ela, né? Preciso te falar um negócio, tem um negócio que tá me incomodando há muito tempo, preciso falar pra você. E ela fala logo, o que que é? Você tá meio estranho hoje, não sei o quê. E aí sabe quando você digita, aí você fica com o dedo em cima do botão de enviar, mas você não envia? Então eu fui lá e digitei, eu te amo. E eu fico com o dedinho ali em cima, mando, não mando, mando, não mando. Aí você levanta, começa a dar tapa na sua própria cara, assim, pá, pá, pá. Cara, não faz isso, não faz isso, vai, vai logo, não, não faz, faz, não faz, não faz, não faz. Até que eu finalmente criei coragem, ela tava já meio brava, já que tava estranho pra caralho. Aí eu apertei o enviar e mandei lá, eu te amo. Aí, tensão total, né? Tensão total, eu olhando ali pra tela, esperando uma reação dela. Aí aparece ali embaixo, Bi está digitando uma mensagem. Digitando uma mensagem. 5 minutos depois, Bi está digitando uma mensagem. 10 minutos depois, Bi está digitando uma mensagem. Eu falei, caralho, ela vai mandar um livro gigante também se declarando pra mim, dizendo todo o amor que ela sente por mim, porque, nossa, cara, nós somos almas gêmeas. Não é possível, não é possível isso aí vai dar um casamento. Eu já tava pensando assim, qual a data que a gente ia casar e etc. lá. Bi está digitando uma mensagem. Aí, Bi manda uma mensagem. Ela ficou 20 minutos pra digitar uma mensagem, só que veio uma frase, que a frase foi a seguinte... Eu não sou indiferente a este sentimento. Aí eu olhei pra aquilo e falei, quê? Mas, hein? Que porra é essa? Como assim eu não sou indiferente a esse sentimento? Fiquei tentando traduzir, joguei no Google Tradutor, português, português, colei, copiei e colei lá, não sou indiferente a esse sentimento. Aí apareceu, não sou indiferente a esse sentimento. Eu não entendi, cara, não entendi o que ela quis dizer. Eu não sei se isso significa que... Não sei, ela não é do tipo... Ah, que legal que você gosta de mim. Eu acho isso legal, acho isso bacana. E é isso aí. Ou então... Tá, né? Não sei. Eu não sei, eu não entendi até hoje. Isso aconteceu faz o quê? Uns 10 anos já. Até hoje eu não entendi essa mensagem que ela mandou. E meio que ficou por isso mesmo, né? Eu falei, pô... A gente conversa já há alguns anos, a gente conversa todos os dias, eu gosto muito de você, a gente combina em tudo e etc. E ela falou, tá, é isso aí. E ficou por isso mesmo, sabe? Ficou um clima esquisito, um clima estranho. Eu achei que... Ou ela é... Acho que ela me deu um fora extremamente elegante, né? Deve ter sido um fora elegante, porque, sei lá, não sou indiferente a esse sentimento. Ela podia falar, ah, desculpa, eu já gosto de outra pessoa, então, sei lá, só te vejo como amigo, porque, vamos, convenhamos, né? Foram 2 anos que eu fui o amigão gay dela, né? Acabei caindo na friend zone. Então ela pode ter me dado um fora elegante, ou então pode até ser que ela gostava de mim também, só que, não sei, eu era muito tímida pra dizer que gostava também, eu não sei. Muito estranho, cara, foi uma sensação muito esquisita, e o problema foi, depois desse dia, a nossa amizade começou a dar uma estragada, né? Então a gente conversava todo dia, e de repente a gente passou a conversar, sei lá, 5 vezes na semana, depois 3 vezes na semana... Depois, uma vez por semana, depois só nos finais de semana. Aí daqui a pouco a gente estava se falando uma vez a cada 2 semanas, uma vez a cada 2 meses, uma vez por ano, que era no aniversário dela, quando eu mandava mensagem pra ela, ela mandava mensagem pra mim no meu aniversário. E a amizade foi pro caralho depois desse dia. E perdi, né, cara? A menina era minha alma gêmea, tudo batia, tudo combinava. E aí foi só abrir meu coração pra ela pra perder tudo. Vamos ver se dá pra tirar alguma lição dessa história aí. Acho que a primeira lição é web namoro não funciona, cara. Se você conhece uma menina no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, já marca de sair logo que é pra já matar no offline. Não tenta ganhar a mina no online que você vai sair perdendo uma hora ou outra. Principalmente se ela morar muito longe ou se ela te enrolar muito pra te encontrar, cara. Já era um abraço. Outra lição é friendzone, cara. Não tenta ser amigo gay das mulheres. Não tenta ficar dando conselho, ouvindo como foi o dia dela. Esses negócios, cara, puta. Isso estraga. A menina te vê de um jeito que ela te reduz. Ela te reduz a nada. Ela te reduz... ao cocôzinho do cachorro, sabe? Então acho que esse foi o meu maior erro, né? Acabei virando o amigão dela, né, cara? O cara que dava validação pra ela e fazia de tudo por ela e ficava dando atenção quase que 24 horas por dia pra ela. Foi um grande erro da minha vida. E por último, cara, depois analisando todo o tempo que eu passava com ela, todos os dias que eu chegava da escola, ficava com ela conversando até de noite, eu percebi que eu perdi um grande tempo da minha vida, cara. Eu poderia ter investido esse tempo em outra coisa, eu poderia ter praticado algum esporte, ter feito algum curso, ter começado a fazer podcast lá em 2008, 2009, sei lá. Sabe, eu poderia ter investido esse tempo em alguma outra coisa mais produtiva, porque eu investi esse tempo totalmente nela e eu não consegui nada, cara. Não consegui nada. Tempo é a única coisa na vida que a gente não consegue recuperar. E esses anos aí que eu passei com ela, joguei no lixo, cara, porque não obtive resultado de nada. Cara, essa é a minha história então com a Bi, mas me permita fazer aqui uma cena pós-créditos, pode ser? Pode ser? Então, depois que eu falei pra ela que eu amava ela, ela disse que não era indiferente a esse sentimento. A nossa amizade foi diminuindo, a gente foi parando de conversar, mas o que aconteceu? Nós fomos ao mesmo dia num evento de anime chamado Anime Friends, que acontece lá em São Paulo. Ela falou pra mim que ia, eu já ia também, mas sabe, ficou por isso mesmo e sei lá. A gente já não tava mais tão ligado quanto antes, só que eu sabia que ela ia e ia ser a primeira vez que ela ia. Então ela ia com a mãe dela e uma prima dela lá. E aí, o que aconteceu? Tá, vai, eu, né? Eu já, nessa época também já tinha mais ou menos uma noção de como que era a cara dela, da mãe dela e dessa prima dela, que também cheguei a conversar com essa prima dela. Aí chegou no dia do evento, tô eu lá na fila com um colega meu, esperando pra entrar, esperando pra comprar ingresso, sei lá. E quem que passa e pede informação pra gente? A mãe dela com as duas meninas. Aí eu vi lá, sabe, meu coração pulsou, ainda bem que a mãe dela falou com o meu amigo e não falou comigo. Mas eu reconheci a menina ali na minha frente, sabe? Aquela menina que eu passei, eu joguei no lixo metade da minha vida. Tava ela finalmente ali na minha frente. Aquela menina pela qual eu fui apaixonado e eu quebrei a cara. Estava ela ali na minha frente com a sogrinha e a prima dela. Aí a mãe dela perguntou pro meu amigo, onde que compra o ingresso? Não sei, que a gente tá meio perdida. E elas não me reconheceram, logicamente, porque eu não tinha mandado muita foto, não tinha compartilhado muita foto. Elas não me reconheceram e o meu amigo falou, não sei o que, vira ali à direita, aí vai ter o staff ali, você pede pra ele te ajudar, não sei o que. E ela falou, tá bom, obrigado. E aí eu vi ela passando na minha frente. E, cara, ela não é tão bonita assim também, né? Você cria uma expectativa achando que, nossa, vai ser uma princesa, deve ser uma princesa, deve ser uma menina linda. Aí eu tô tipo, é que eu não perdi grande coisa. Acho que foi nesse dia que eu superei essa desilusão amorosa da... Essa desilusão amorosa da Bi. Tá bom? Essa foi a minha desilusão amorosa. Eu sou o Wiltão, todo dia podcast. Joga aí no YouTube. Todo dia podcast. Então joga no qualquer aplicativo para podcast. Spotify, SoundCloud, Podcast Addict. Tem na Todo Dia Podcast com altas entrevistas malucas e muito machismo. Ouve lá que pode ser que você vai gostar, beleza? Então obrigado aí, Hernani, pelo espaço, compartilhar essa história e até a próxima. Claridade rara, no meu destino é você, você. É minha paz, verdade, realidade clara. A minha vida é querer você. Eu te procuro em vão nos sonhos e de mim meu corpo parte. Eu perco baby. E penso na maldade que a cidade exala. Espero amanhecer, nascer. Te procuro em vãos sonhos. E de mim meu corpo parte. E minha alma em calma noite. Te buscar pelo claridade rara do meu destino é você. Salve, salve, sociedade primitiva. Hernani, é um prazer enorme aí estar de volta, ratinho. Então, Hernani, o relato do cara que noivou com uma virgem. Bom, tudo começou em meados de 2005, né? Conheci uma garota. Ela tinha uns 17 anos e eu tinha os meus 21 anos, isso mesmo. E comecei a sair, ficar, mas não levava muito a sério e tal, e era só uma pegaçãozinha mesmo. Só que eu não conseguia nada, não conseguia transar, não conseguia fazer nada além de uns beijinhos e abraços, né? E eu já tava numa outra pegada. Aí a amiga dela chegou e, pô, ela gosta de você e tal. Deu, pô, mas não tá rolando, assim, assim, assim. Que toda forma, todo jeito eu tento chegar e ela não cede. E a amiga dela, ela é virgem, né, e tal. Nunca namorou, nunca saiu com ninguém, nunca transou. Deu, puta, ó a ilusão do peão, né? Aí o cara pega e, porra, só por causa disso resolve começar a namorar a mina. Aí vai conhecendo, vai vendo que é de boa família, retardado, em vez de verificar isso daí antes, verifica depois, né? Só que boa família naquelas, né? Tu olha de fora, tu acha que é, né? Só quando tu tá dentro que tu sabe, descobre a podridão. E foi indo assim, né? E comecei a namorar. Aí esse negócio de namorico no portão e pega na porta de casa, leva pra outro lugar. E a mãe dela veio me enquadrar um belo dia. Você não pediu minha filha em namoro? Bom, não tenho que pedir ela em namoro pra você. Eu tenho que pedir pra ela. Se ela aceitou, beleza. Desse dia em diante já era. A véia não gostou de mim. Não foi com meu focinho. Nessa época, eu tinha duas motos. Eu trabalhava de motoboy. Porra, ganhei dinheiro pra caralho trabalhando de motoboy, bicho. E nessa época eu tinha duas motos. Uma pro rolê e uma pra trabalhar. E, porra, sempre que eu encostava lá, eu tava vindo do trabalho. Encostava lá, trocava uma meia dúzia de ideia com ela, tipo uns 40 minutinhos, uma hora. E depois eu já ia pra casa, comia alguma coisa, tomava um banho e ia pra pizzaria. E depois da pizzaria eu ia, voltava lá pra casa dela. E sempre que eu tava com a moto velha, o meu sogro ficava desdenhando da moto velha. Mas aí até aí beleza, né? Quando eu colava com a moto nova, ele ficava pagando pau. Aí beleza, foi rolando tal, namoro. Entre idas e vindas desse noivado foram 7 anos. E nesses 7 anos o que aconteceu? Chegou um determinado momento que eu me acidentei, eu tive um acidente grave de moto. E eu não era registrado. O que, que eu tive que fazer para me manter? O médico me encostou, me deu 8 meses de afastamento pelo INSS. Eu consegui ainda pegar um auxílio-doença da época que eu trabalhei registrado. E fiquei 8 meses afastado recebendo R$300 por mês, cara. Pra quem recebia mais de 2 barão por mês limpo de motoboy, ixi, isso naquela época, 2005, por aí. Pra quem recebia isso daí limpo na mão, porra, cara, baixou pra posição subhumana, miserável, né? Vamos dizer assim. Exagerando um pouco, obviamente. E, porra, cara, aí comecei, né? Tive que vender a moto grande, que era uma GS, na época aí valia seus 15 conto por aí. Tive que vender para poder pagar remédio, tratamento, essas coisas, e fiquei com a moto velha. Pô, pelo menos a moto velha é uma garantia que eu vou ter alguma coisa para trabalhar, né? Aí beleza, cara, aí tive um azar do destino que fui inventar de começar a trampar de novo com a moto, mesmo não estando recuperado do acidente. No final, eu acabei tendo que vender a moto velha e pegando uma outra moto um pouco mais nova, financiada. Aí tá beleza, né, cara? Aí arrumei um trabalho fichado, saí da vida de motoboy porque tava foda. Pra você ter uma ideia, o acidente que eu tive foi um politraumatismo craniano com afundamento de face, uma clavícula quebrada, os 2 supercílios arrebentados, arregaçado, e a orelha ela ficou parcialmente mutilada, né? O médico costurou, fez cirurgia, tudo, ficou 10. E o afundamento de face com o tempo voltou, não quis fazer a cirurgia de reparação e tudo. E a minha briga maior era essa, né? Faço ou não faço na época. Acabei não fazendo porra nenhuma, o rosto voltou ao normal, a cicatriz do supercílio, a sobrancelha escondeu. E beleza, né? Aí foi passando um tempo, comecei a me recuperar engatinhada, aí a namorada já não tava mais assim, sabe? Já haviam se passado 2 anos e meio. E aconteceu o seguinte, né? Ela pediu um tempo, pediu pra terminar, quando tava pra completar 3 anos de relacionamento. Ela tava com uma amizade com as amigas do trabalho, tudo. Porra, foi foda, bicho. Eu comi o pão que o diabo amassou, porque eu não era tão experiente assim em relacionamento, né? Me achava o garanhão, mas comi um dobrado na mão dela. Beleza. Passou uns 5 meses que a gente se separou. Daí o que aconteceu nesses 5 meses que a gente ficou separado, Hernani? Cada um seguiu seu caminho. Ela conheceu outros caras, eu conheci outras minas. Então, foda-se. Segue tua vida que eu tô seguindo a minha. E eu arrumei um trampo top, mano. Porra, na empresa dos meus sonhos. Ali que eu comecei... Que eu comecei efetivamente a trabalhar com caminhão. Veículos de grande porte, transporte de carga, trabalhar em transportadora, né? Foi aí que eu comecei a seguir essa carreira aí de planejador aí de transporte, trabalhar com essa parte aí de administração de frota, né? Foi ali o ponto de partida. Eu não sei se foi por conta disso que ela quis dar uma reaproximada, e tu sabe como é que é homem, né, cara? Com a buceta esfrega na cara do peão, ele não pensa duas vezes em enfiar a rola pra dentro. E a gente começou a sair de novo e recaída voltaram. As recaídas voltaram e a gente acabou voltando. Eu terminei de um lado com a mina que eu tava e ela terminou com o cara que ela tava. E sempre nessa, né, cara? Tipo, passava um tempo, brigava, terminava. Aí nessa que terminava, ficava uma semana sem se falar. Só que tu vai vendo as atitudes da pessoa, e nessa que fica um tempo sem se falar, tu tá na rede social, tu vai vendo que vai adicionando pessoa nova, aí vê que adiciona fotinha de balada, aí nessas fotos de balada já vem um fulano, um beltrano, vai comentando, e tu vai percebendo que o sexo com a pessoa já tá diferente, ela já não tá mais naquele nível de aprendiz, já tá num nível mais elevado, algumas coisas que não foi com você que aprendeu a praticar. Aí a merda foi tomando proporções assim inimagináveis, né? Quando a gente estava para completar 7 anos, ela resolveu fazer uma festa de aniversário. E nisso, eu não tinha mais contato com aquela ex lá, que de 3 anos e meio atrás, e ela dizia que não tinha contato nenhum com o ex que ela teve naquela época, né? Beleza. Ela resolveu fazer uma festa de aniversário, eu, trouxão, ajudei em tudo. Gastei até dinheiro do meu bolso pra pagar carreto, pros caras levar a mesa, a cadeira, essas paradas aí pro lugar. E, cara, quando chega o dia da festa, eis que aparece o ex dela, né? Daquele período que nós ficamos separados. E, bicho, minha reação... Puta, eu não sabia se eu dava um soco no cara... Se eu simplesmente pegava a minha dignidade e saía andando pela porta, ou se eu tirava a satisfação com ela. Aí, puta, cara, o que que eu fiz? Eu fui pra casa, tentei esfriar a cabeça, não consegui. Voltei na festa, o cara tava lá ajudando a recolher as coisas, e ela toda na pompa. Então, e aí, vem cá, que negócio é esse? Ah, é amigo do meu primo. Quando eu chamei meu primo, ele tava junto. Então, o caralho, malandro. O caralho. Porque se o cara tem um pingo de bom senso, ele sabendo que você tem namorado e que tá namorando o cara que era teu namorado do passado, ele não apareceria nem na porta da festa. Aí, beleza, né, cara? Aí, segurei ela pelo braço e ela veio dar um tapa na minha cara. Nessa que ele veio dar um tapa na minha cara, eu desviei. E soltei o outro braço que eu tinha segurado. Ela vem dar um tapa de novo. Nessa que ela vem dar o tapa pega. Só que aquele instinto, cara, de você bater e revidar. Nessa que eu revidei, o meu erro foi esse daí. Eu devia ter saído no primeiro momento com a minha dignidade e tava por aí, não falado mais, não olhado mais na cara. Só que só depois de velho a gente amadurece e pensa dessa forma, né? Então eu revidei com aquele tapa de mão invertida. Pra quê, cara? Fez um chabu do cacete. E deu polícia e a porra toda. Aí faz ou não faz o BO, faz ou não faz o BO. Não, não vai fazer. Então beleza, daí vai embora. Escutei esculaço de policial. No final das contas o policial falou que é a mesma coisa que eu levei alguns anos depois pra ter concluído. Que eu deveria ter ido embora e esquecido a vagabunda. Foi assim com essas palavras que o policial falou. E o que que aconteceu, cara? O mais absurdo é que, tipo assim, passou uma semana depois dessa confusão toda, ela me procura de novo, cara. E eu, trouxa, levo pro motel, a gente transa e tal, e começa a chorar e começa a falar. Deu, tá, e aí, malandro? E o fulano? Ah, era só amigo, amigo, amigo, amigo é um caralho, velho. Se tu não tem contato, não ia ter chamado pra festa, não ia ter rolado o convite pra festa. Ah, beleza, mas toda vez que a gente brigava, eu ligava pra ele e rolava. Deu, mano. Vai tomar no teu cu, tô saindo andando. Eu peguei e saí fora do motel, mano, e nunca mais falei com ela, cara. Mas serve de lição aí esse rápido aí. Como é que eu posso chamar? Essa rápida experiência aí pra rapaziada, aí, esse rápido relato, né? Que não se ilude com mulher pouco rodada e mulher sem passado, mulher virgem ou semi-virgem, os cambau, cara. Quando a pessoa é uma merda, quando a pessoa é ruim, quando a pessoa quer te zoar, a pessoa te zoa. Principalmente se tiver amigo espírito de porco, que vai contaminar o ouvido, vai contaminar as ideias. Não se ilude com mulher sem passado também, entendeu? Não se iluda com ninguém, amigo. Um abraço a todos. Tamo aí na luta. Lá bem fundo um plano azul, nas imagens projeção de tudo que faz bem. Seus olhos somem numa imensidão azul. Pode ser alguém dizendo que algum dia esteve no lugar e acabou. O pensar que tudo acaba bem. Quem sabe lutar contra a própria convicção, contra o medo de se aceitar. Carreira, ouvintes do Sociedade Primitiva, meu nome é Marcos e hoje eu vou contar a minha história. Pode ser considerado história de desilusão amorosa, web namoro, ingratidão e o que mais? Até história sobrenatural, teve de tudo nisso, cara, acredite. Bom, é uma história longa, cheia de detalhes, que seria bom uma entrevista, sabe? A pessoa perguntando pra minha mente ir refrescando, lembrando de fatos, mas como não vai ter isso, eu vou tentar lembrar aqui dos mais importantes e resumir. Infelizmente, eu vou acabar esquecendo de coisas boas, importantes, foda, e irei me arrepender depois. Mas vamos lá. Eu não sou muito bom com data, sou péssimo. Eu vou falar datas aqui estimativas, que eu acho que eu me lembro. Não é as datas exatas, e de qualquer forma isso nem entra na questão. Eu acho que era 2012, 2011, por aí. Ainda era a época do MSN, Facebook estava começando a bombar, Orkut, se eu não me engano, já tinha acabado, mas não existia WhatsApp, era SMS e Facebook mesmo que bombava. Eu tava em umas páginas de humor aí, né, que eu assim participo até hoje de meme, até que eu vi um meme, cara, de uma menina dentro de um caixão, com os braços tudo cruzado, todo mundo sentando lenha, zoando pra caralho ela. E logicamente eu não ia ficar de fora, né? Adicionei ela e fui a zoar ela, sabe? Mas por incrível que pareça, ela foi simpática comigo. Ela foi legal comigo. começou a me tratar bem. Aí a gente começou a conversar. Não demorou muito. Ela tava namorando. Aí ela terminou com o namorado dela. Nisso que ela terminou com o namorado dela, ela falou que tava gostando de mim. Eu já falei que tava apaixonado por ela, porque ela ficava me chamando de coraçãozinho, amorzinho, não sei o que lá. E pronto, a gente web namorou. Na época tinha uma promoção na Claro, que você botava crédito lá, a ligação custava 12 centavos. Você ligava, falava à vontade. O que que a gente fazia? Botava o telefone no carregador, ficava no Viva Voz o dia inteiro, 12 centavos. A gente ia dormir com o celular ligado na tomada. Quem acordasse primeiro, tinha que dar uns berros até o outro acordar. Web namoro, gente. É isso aí, velho. Até que eu sou um cara impaciente, cara. Tipo, eu não aguentava mais. Eu trabalhava numa lan house, ganhava uma mixaria. E falei, mano, tem que te conhecer, mulher. Não aguento mais. Eu vou pra aí. Posso? Ela falou, pode. Aí, beleza. Trabalhei, juntei dinheirinho lá. Eu acho que o web namoro deve ter durado no máximo uns 2 meses. Consegui o dinheiro da passagem. Já arrumei a mala. Isso, cara, porque eu sempre fui mimado, sempre fui filhinho de mamãe, sabe? Eu não ia pro centro da cidade sem minha mãe. Não sabia fazer nada, não sabia conversar. Era um baita de um gordão. Eu ainda sou, mas antes eu também era, só que autoestima baixa. Achava que ia morrer virgem, que ninguém ia querer eu, sabe? Aquela maravilha que os ouvintes da sociedade primitiva sabem. Aí quando apareceu ela, mano, eu achei, puta, minha única oportunidade, vai ela mesmo, que se foda. Aí eu juntei o dinheiro, comprei a passagem, cheguei pra minha mãe e falei, mãe, tô indo pra Pernambuco, Petrolina. Isso porque eu sou de São José dos Campos, São Paulo, interior de São Paulo. E Petrolina fica do ladinho da Bahia, cara. Eu pegava o barquinho lá, não demorava 5 minutos, eu tava no Juazeiro da Bahia. Aí minha mãe pirou, mano, puta. Minha mãe faltou morrer, pegou a passagem, rasgou, jogou na minha cara. Falou, você não vai porra nenhuma. Eu falei, eu vou. Isso daí que você rasgou é só a cópia, a verdade tá no meu e-mail. Eu vou que vou. Peguei minhas roupas, peguei o dia da passagem lá e fui, cara. Com a cara e com a coragem. Até esqueci minha carteira de trabalho aqui. Chegando lá, cara, até vou confessar pra vocês que foi uma cena inesquecível, mano. Tipo, vou carregar pro resto da vida que foi bonito. Eu sentado no aeroporto lá. Não, também teve a despedida da minha mãe, cara. Minha mãe foi comigo até o aeroporto. Nossa, eu já acho que eu só vi minha mãe chorar umas 3 vezes na vida, velho. E uma dessas 3 vezes foi no dia que eu parti, mano. Nossa, cortou meu coração, velho. Naquele momento eu pensei em desistir. Mas minha mãe falou, não, já tá aqui, agora você vai. Se foda. E vi ela chorando, cara, mó dor no coração, mas foi. Aí chegando em Petrolina lá, né? Pode falar, né? Pode deixar tudo aí na edição, que se foda. Eu assumo meu B.O. Chegando em Petrolina... Eu sentado numa estátua lá do aeroporto lá, né, fumando cigarro, pensando na merda que eu tinha acabado de fazer, indo atrás de uma menina, que eu só conhecia praticamente uns 2 meses ou menos, até que eu conheci um cara lá, né, mano, tipo, ele é motorista, ele pediu um cigarro pra mim, sentou, conversou, ele tava mais fudido que eu, porque ele tinha perdido a filha do patrão, ai caralho, daí ele saiu pra procurar ela, eu fiquei lá sozinho, pensando na merda que eu fiz. Até que de longe, cara, eu avisto um carro conhecido, uma berlina verde, chegando toda fudida. E atrás do carro, mano, eu vejo a meninazinha lá, cara, bonitinha, 16 anos de idade, eu tinha 18, ela com um vestido vermelho de bolinha, laço no cabelo, coisinha mais fofa, tá ligado? Aí eu entrei dentro do carro, cara, sem saber o que fazer, ela pegava na minha mão, olhava no meu rosto e eu só... paradão, sem saber, sabe, sem reação, cara, até que ela pega eu pelo pescoço e se tasca com um beijo dentro do carro, ali eu perdi meu bebê, mano, com 18 anos de idade, aí chegando na casa dela, a gente ficou conversando, conhecendo a família, até que a gente ficou um pouquinho a sós lá no quarto dela lá, já dei uma mamada, e pela primeira vez na minha vida eu peguei nas tetas de uma mulher, os peitinhos bonitos, bundinha bonita. Ô, rapaz, eu achei que eu tava no paraíso. O pai e a mãe achavam que eu era rico, né? Porra, de São Paulo. O cara deve estar bombado na grana. Na época, mano, eu era um vagabundo de carteirinha. Não tinha profissão nenhuma, não sabia nem conversar. tinha comunicação zero. Mas eu tava com um trocadinho no bolso, cara, o que deu pra viver bem por uns 2-3 meses, sabe, indo pro cinema, indo passear, isso aqui lá. Aí o sogrão, todo feliz, minha filha é pra casar, se vai ficar com a minha filha, vai ter que bancar, vai ter que sustentar. Eu falei, oxe, é comigo mesmo, rapaz, manda pra cá que eu caso. Aí até eu lembro de uma vez, cara, que ele pegou a cama minha e a dela, juntou as duas camas e falou, hoje você vai fazer minha filha mulher, deu a camisinha na minha mão. Eu, como bom moço que eu sou, devolvi a camisinha pra ele, falei, não, senhor, não, eu peguei a camisinha, fui pro quarto, dormi com ela, só que já tinha minha camisinha no meu bolso, que eu comprei na farmácia. No dia seguinte, eu dei a camisinha na mão dele e falei, ó, não precisou não, respeitei sua filha. Mal sabe ele que até gozou no meu pau e achou que tinha mijado, que diz ela que eu nunca tinha feito isso antes, diz ela. Por que eu digo diz? Porque sentava em atriz pornô, chupava que era uma beleza, e vem falar pra mim que nunca fez isso? Ah não, né, filhão? Então, aí falou, foi bom mesmo, foi pra te testar, se tivesse comido minha filha, você ia ser expulso da minha casa. Eu tava morando na casa dela, só pra ilustrar. Não foi porque eu quis não, porque o planejado, eu ia pegar o dinheiro que eu levei pra alugar uma casa, nem que seja por 1 ou 2 meses, mas eles insistiram pra mim ficar lá. Aí beleza, né, o dinheiro foi acabando, a minha mãe aqui passando mal, quase morrendo, falando que a culpa era minha, que eu tava matando ela. Aí se eu pensasse em terminar, a menina começava a chorar, fala que ela ia se matar, não sei o que lá, e a culpa essa é minha. E a cabeça já ficava daquele jeito, mãe morrendo, mulher que eu morrendo, imagina. Até a amiga dela tinha se matado também, e ela falou, né, que ficava jogando a cara, que a amiga dela morreu, que ela ia fazer o mesmo, pular da ponte, não sei o que lá. Cara, no começo foi bom, mano, no começo foi da hora, até que o dinheiro acabou e o povo viu que eu não era rico, não tinha profissão, não conseguia arrumar trabalho, porque, porra, a cidade lá é interiorzão, fudido, mano. Tipo, eu moro aqui em São José dos Campos, sabe? Uma avenida, cara, de comércio, de qualquer lugar aqui da minha cidade, já era o centro da cidade lá deles, tá ligado? Cidadezinha pequena. Aí o pai dela começou a falar que a filha era muito nova, que não tava na idade de casar. A mãe dela já começou a ameaçar de morte, falando que ia contratar os cangaceiros lá pra me matar, pra jogar meu corpo na caatinga se não largasse a filha dela, que eu era um fracassado, que não ia ser ninguém na vida, isso, aquilo. Aí eu comecei a trabalhar com o povo cigano, de vender joias. E a ameaça, era tanta ameaça de morte, cara, que eu cheguei pro cigano e falei o seguinte, ó, cigano. É o seguinte, cara, eu tô sendo ameaçado de morte. Se um dia eu desaparecer, você liga pra esse número aqui, pra ser o número da minha mãe. E falei pra ele, você fala o seguinte pra ela. Fala que eu tô na minha casa e tô sem celular. Tô querendo voltar pra casa. Ela vai depositar um dinheiro na sua conta e você fala que é pra me voltar pra casa, pra comprar passagem. Eu já vou deixar avisado pra ela que qualquer hora você pode ligar aí pra falar que eu vou voltar pra casa. E, mas qual que era a real intenção? A real intenção era que eu já estaria morto, ele ia pegar o dinheiro, fingir minha morte, tá ligado? Já tava nessa paranoia já. Mas beleza, mano. Trabalhei lá, comecei a morar sozinho, no caso de aluguel. Era tanta buceta em cima de mim, só que eu sempre fui fiel, graças a Deus, ter minha consciência limpa dessa parte. Eu resisti à tentação. Até, cara, que aconteceu a proposta. O nosso relacionamento já tava meio que esfriando, sabe? Tipo, briga todo dia. Era uma desgraça, mano. Puta, acabou o dinheiro, acabou o amor. Tanto que eu tentava terminar com ela e ela vinha com a chantagem emocional, falando que ia se matar se eu terminasse com ela, que ela me amava. Aí até que surgiu a proposta lá. Veio um cara, falou que tinha um comércio lá em Salvador, que ia deixar eu ser gerente da loja, tomar conta disso, daquilo, que ia ganhar bem pra caralho, E final de semana eu ia poder voltar pra Petrolina pra visitar meu amor, construir uma família, isso, aquilo, pá. Então, beleza, eu aceito. Saí de Petrolina e fui pra Salvador, na Bahia, trabalhar. Chegando lá, cara, era meio de... Nossa, era um lugar deserto, sabe? Meio de uma roça lá. E o que acontecia? Eu tinha que abrir a loja de manhã, 8 horas da manhã. Trabalhava até 11 horas da noite. Ah, o cara dava um almoço pra mim, só que o almoço era feijão, farinha e um pedaço de carne. Só o almoço, cara. Eu vivia de fruta lá, que era uma quitanda, né? Ficava comendo fruta o dia inteiro. Aí quando trancava a loja, ele trancava eu ficava pro lado de dentro. Se pegasse fogo, eu estaria morto, não tinha como fugir. Ele me trancava pro lado de dentro, ele ia embora. No lugar onde eu dormia, era o galpão onde eu jogava o lixo. Fruta podre, bebida vencida, era rato, barata, banheiro podre lá que os peão usava. Ele estendeu um tapete no chão lá pra mim e eu dividia o lugar lá com os ratos, com as baratas. E o cheiro de podre vindo na minha cara. Tanto que de manhã eu acordava com os peões indo mijar, passando por cima de mim pra cagar, não sei o que lá. E aí o cara chegava, abria a loja e eu ia pra trabalhar. Fiquei nisso, cara, aguentei essa humilhação durante um mês, porque na minha cabeça eu ia ganhar bem. Chegou no final do mês, o cara descontou a água, luz, aluguel, comida, uma par de coisa, velho. Deu 50 conto na minha mão. Eu falei, porra, vai se fuder, tá me tirando. Peguei minhas malas, fugi de lá e fiquei andando sem rumo. Não conheci lugar nenhum, não conheci ninguém. Até que eu vi um caminhoneiro, pedi carona pra ele. Ele me levou até o PEV lá, onde vende fruta, sabe? Não sei o nome, acho que é PEV que fala. Não é PEV. Onde vende o mercadão que vende fruta lá, sabe? E lá tinha uma parte de caminhoneiro lá. Eu saí perguntando pra cada um quem que ia pra Petrolina, Pernambuco. Até que eu conheci o cara lá que ia pra Petrolina. Peguei a carona com ele e voltei. Eu todo feliz chegando em Petrolina, achando que meu amor ia ficar feliz, pá, por me ver. Chegando lá, mano, a reação dela foi meio que, sabe? Sabe aquela reação de putz, voltou, é? Eu todo felizão lá, querendo, sei lá, matar a saudade que eu tinha voltado. E ela ficou do meu lado lá mexendo no celular, com uma cara de bunda. Eu falei, pô, mano, parece que tá decepcionado que eu voltei, o que tá acontecendo? Tá lá, não, você tinha que ter se esforçado, você tinha que ter batalhado por nós, não sei o que lá. Eu falei pra ela, não, você tá ligado que eu trabalhei como escravo, né, acabei de te falar. Ah, sei lá, você desistiu fácil, não sei o que lá. Naquela hora eu já tinha certeza que tinha acabado. Mas é aquele negócio, joguinho emocional, se terminar eu morro. Aí ficou nessa, né, cara? Eu sofrendo lá, depressão fodida, minha mãe aqui passando mal, eu pensando em me matar. Até que Deus, ó, a parte religiosa agora, Deus veio falar comigo. O que acontece, mano? Tava um dia na minha casa lá, né, com aquele esquema na cabeça. Se eu for embora pra São Paulo, a mulher que eu amo vai morrer. Se eu não for, a mulher que eu amo também vai morrer, que é minha mãe. Aí eu pensei, não, vou comprar um maço de cigarro aqui, vou fumar esse maço de cigarro, tomar essa coca com chumbinho e eu vou morrer, as duas vão ficar vivas. Eu tava prestes a fazer isso, mano, já tinha fumado meio maço de cigarro, tava lá chorando as pitangas lá, até que chegou um beldo lá, cara, batendo na minha porta. Eu nem atendi, sabe, deixei ele bater. Até que continuou batendo, até que eu, porra, mano, vou ver o que esse cara quer. Abre a porta lá, ele é o paulista. E aí, cara, tudo bem com você? Eu falei, tudo, tá de boa. Você já comeu, cara? Eu falei, já, tô de boa. Ele falou, não, você não comeu, cara, tô sentindo que você não comeu. Vem cá, vamos conversar. Mano, o cara, velho, ele tava muito bêbado, mano. Não conseguia ficar em pé, não conseguia falar, tava travado. Mas, tipo, logo que eu saí pra falar com ele, ele agiu normalmente, mano. Parecia que tava sóbrio. Começou a conversar comigo, falou, ó, Deus tá falando aqui comigo, cara, que você tá passando por isso é uma provação. Você tá sendo testado pra ver o seu limite, cara. Mas perceba bem que por mais que você esteja sendo testado, que esteja, como que fala, esteja sofrendo, não sei o que lá, você pode ver que dinheiro pro aluguel você tá tendo, comida não tá faltando. Se você está com fome, cara, aparece um estranho, te oferece comida, te deixa alimentado. Você só vai dormir de barriga vazia por orgulho, que realmente, cara, é muito orgulhoso. Não aceitava comida dos outros, não queria estar pedindo esmola, sabe? Mas sempre aparece alguém me oferecendo comida, cara. E esse cara, esse Bieldo, assim que ele terminou de falar isso, ele capotou e dormiu, cara. Aí foi nessa hora que eu soube que Deus existia e me converti, mano. Mas aí a nossa relação com essa menina, cara, não andava mais, sabe? Parecia mais que eu era tipo um prêmio, mano. Porque, tipo, eu fiquei da hora, sabe? Eu emagreci, fiquei com um corpão bonito. Na frente das amigas, puta, namorado perfeito. Virava as costas, mano, uma merda. Tem até caso assim, cara, que, mano, sobrenatural, velho. Eu tava dormindo, eu acordei no pulo, sabe? Parecia que era o demônio falando comigo, mano. Sabe, um sentimento na cabeça, falando, vai, cara, vai na Lan House, mano. Vai na Lan House. E entra no Facebook dela. Mano, era tão forte, cara, que eu acordei com isso na cabeça. Fui pra Lan House, entrei no Facebook, vi ela de conversinha com outro cara. Ela conversava, pá, respondia, apagava. Conversava, pá, respondia, apagava. E eu só via na mensagem apagando, apagando, apagando. Até que eu fui questionar ela. Ela falou, não, era meu amigo, pá, você é ciumento, eu sei como que você é. Se eu falar, se você achar ruim, ia brigar. Eu falei, porra, eu já não tô achando ruim agora, já não tão brigando agora. Adianta do quê? Mano, tava ficando insuportável, cara. Até que ela conheceu um outro cara e começou a trocar ideia com ele, tá ligado? Aí teve uma época aí, mano, tava tão foda que ela pediu um tempo pra mim, sabe? Ah, vamos dar um tempo aí, preciso esfriar a cabeça, pá. Aí no mesmo dia, cara, no mesmo dia, mano, tinha um evento lá de anime, né, que ela foi, e eu não fui. Aí nesse dia, cara, eu liguei pra ela, ela não atendeu. Liguei, não atendeu. Na terceira vez que eu liguei, uma voz masculina atendeu. Aí no dia seguinte fui falar com ela, pô, mano, você tava num evento sozinha? Daí eu falei, tava, você tem certeza? Sim. Então por que eu liguei pra você e um cara atendeu? Daí ela ficou desconversando, ficou pensando, não, era meu amigo, não sei o que lá, pá. Até que o dono da Lan House lá, que eu sempre ia, mano, falou pra mim, pô, mano, você terminou com a fulana lá, cara? Eu falei, cara, mais ou menos não, né, mano? A gente deu só um dia só, assim, tá afastado por um dia, pá. Daí o cara falou, não, cara, é que eu vi ela com outro cara lá no evento de anime, pá. Eu achei que você tinha terminado. Puta, mano, aquilo me destruiu, tá ligado? A mina que eu amava, que eu larguei tudo por ela, mano. Nossa, eu larguei minha família inteira, cara. Reneguei minha família inteira pra ir pra Pernambuco atrás dela. E ela dá uma dessa agora comigo, cara. Aí no mesmo dia, velho. Não, e olha agora a história de ingratidão. Isso é pra eu ter falado antes, só que eu acabei esquecendo também. Mas olha, cara, eu deixei de falar com membros da minha família, briguei com os irmãos, falar, nossa, deixei minha mãe doente, parei de falar com a minha mãe. Pra chegar na cidade lá, cara, tipo, a menina não tinha, sabe, cara, força de vontade pra nada, mano. Tipo, ah, vamos na esquina tomar um sorvete? A mãe dela falava não. E ela não ia. Daí, caralho, velho, como assim, mano? Eu larguei tudo pra vir pra trás de você e você não consegue falar um não pra sua mãe pra ir na esquina aqui na sua casa, dar dois passapé, tomar um sorvete? A gente não vai no motel transar, a gente vai fazer porra nenhuma. Vai aqui na esquina. Ah, não, é minha mãe, não sei o que lá. Tá, mas minha mãe tá no hospital lá por sua culpa. E aí? Daí ficava nessa, tá ligado? Tipo, essas pequenas coisinhas foi se acumulando, mano. Teve até o irmão dela também, que era policial. Teve um dia que ele chegou pra mim, fardado. Um cara de 2 metros de altura, grandão pra porra, armado. Botou a arma na cintura, semou na cintura e falou, ó, cara, eu poderia chegar pra você agora e dizer que se você comer minha irmã, eu vou te matar. Mas eu sou policial, não posso falar isso pra você. Mas já falou e foi embora. Aí, no fim das contas, mano, nem comi. Tentava comer ela, ela falava que tava doendo, não sei o que lá, que era virgem, pá. E não descabaçou. Até que eu fiquei injuriado com esse cara aí. Peguei minhas coisas de madrugada e fui embora. um outro detalhe também da hora, mano, que eu morava lá, eu já não tava morando com ela, tava morando sozinho de aluguel. Era um corredor assim, sabe, que tinha umas 12 casas num único terreno. Casa não, né, quartinho e banheiro, pra ser mais exato. Lá não tinha quem recebesse aluguel, mano. Aí o que acontecia? Como eu era o mais velho de lá, eu pegava o aluguel de todo mundo e guardava comigo. No final do mês, dava na mão do patrão. Aí até que chegou um dia lá, cara, o patrão colocou um cobrador, né? Não sei o que passou pela cabeça desse cobrador. O cara cuzão, chegou chamando de ladrão, pilantra, não sei o que lá. Ah, é, filhão, sou pilantra, sou ladrão? Beleza. Semana que vem seu dinheiro tá aqui. No mesmo dia eu peguei minha mala, peguei minhas coisas e voltei pra São Paulo. Terminei com essa menina aí. Que se foda, você vai morrer, você não vai. Tava injuriado já, com depressão pra caralho. E voltei pra São Paulo. Você já ouviu falar naquele ditado que passado de mulher é cozinha de restaurante? Se você conhecer, você não come. Exatamente, cara. A gente caiu na besteira de trocar senha de Facebook. Um tinha acesso no do outro. Eu descobri, mano, que a mina era putona, velho. Ficou praticamente com a cidade inteira, tá ligado? Nossa, ficou com geral. Se deu, eu não sei. Eu acho que deu pra geral. Vagabundona, mano. Nossa, eu andava na rua, apontava assim, brincadeira, assim, pros caras assim. De 10, ela ficou com os 3, tá ligado? Vagabunda, velho. Videochamada, mano. Stripper de internet, velho. Ela abria videochamada pra 3, 4, 5 mano. Pra ficar mostrando a buceta, mostrando as tetas. E eu descobri também, cara, que eu fui a segunda opção. Tava eu e mais um maninho marcando de conhecer ela. Eu fui primeiro lá e ganhei o osso, tá ligado? Mas tinha um outro cara engatilhado no pente pra ir atrás dela também, pra ficar com ela. Mas como eu fui primeiro, então eu meio que, entre aspas, ganhei o prêmio. Ou seja, fiquei com uma menina vagabunda, rodada, stripper de internet, e eu fui a segunda opção. Pra vocês verem, mano, isso tudo descobri no Facebook, porque ela mesmo me passou a senha. Véi, passou 2 semanas, cara, 3 semanas, a menina que falou que ia se matar, que ia morrer, que se eu fosse embora, ela já tava com outro mano, noivando já, o mano do Facebook. Ah, cara, mais um porém, mais uma coisa ainda, cara, que eu tava esquecendo de falar. A gente terminou, a gente ficou assim, separado, umas 2 semanas, sabe? Nessas 2 semanas, eu tava puto pra caralho. Por quê? Porque eu tentei terminar com ela umas 3, 4 vezes. E nessas 3, 4 vezes, ela falava que ia se matar, que ia morrer, não sei o que lá. Até que na quarta vez, foi ela que terminou comigo. Daí isso me injuriou, mano. Nesses quartinhos de aluguel que eu morava, tinha um outro cara também que tava sendo corneado na cara dura. O negão comendo a mulher dele, ele sentado do lado lá da janela, escutando ela gemendo, cabeça baixa. Até que chegou um cara lá que era da Umbanda lá, né? Que era o Cavalo, Zé Pilindra. Pediu pra gente comprar cerveja, champanhe, cigarro, perfume. Deu banho em nós. Fez um caralho todo lá. Ele comprou 2 velas, mano. 2 velas. Vela normal, sabe? Que você compra assim quando acaba a energia na sua casa. Botou num copo com mel, botou uns negócios fudidos lá e acendeu as 2 velas. Uma minha e uma do cornão do meu lado. E falou pro cornão: o que que você quer, cara? Qual que é a seu desejo pra agora? Ele falou: não, quero ter minha mulher de volta, não sei o que lá, pá. E perguntou pra mim: o que você quer agora? Eu falei: cara, só quero me vingar, mano. Eu quero ter o gostinho que eu não tive de sair por cima, sabe? Pra ser mais exato, eu queria humilhar ela, mano. Porque eu me senti humilhado, tá ligado? Mano, acredite se quiser, cara. A chama da vela do cara tava gigante, velho. Gigante, gigante, gigante, gigante. Queimando. Ah, não. Pera aí. Deixa eu lembrar, cara. Faz muitos anos já. Faz uns 7 anos. Deixa eu lembrar. A chama da vela dele, agora não lembro se é a dele. É, a dele tava gigante. A chama da vela dele tava gigante. Enorme mesmo. Uma labareda. E a vela dele não derretia, velho. Ficava inteira, intacta. A minha chama estava minúscula, minúscula, minúscula, quase apagando. E a minha vela derreteu inteira, mano. Não sobrou uma gota de vela praticamente, velho. E a minha chama menor que a do cara foi acesa na mesma hora, do mesmo jeito, a mesma coisa. Eu fiquei, pô, mano, como assim, né, velho? É, como que a minha vela com uma chama pequenininha derreteu e a dele não? Ele falou, ah, não, é que a sua chama tá pequena porque você não tem pressa. Você não quer nada de imediato, você é a longo prazo. E o do rapaz, ele quer a curto prazo, ele quer resultado agora, ele quer pra amanhã. Eu não sei, cara, eu não sei explicar que porra foi essa, não faço a mínima ideia, mano, mas aconteceu isso. E adivinha o que aconteceu, cara? A mãe dessa menina sempre falava que preferia ver a filha dela apanhando, com um drogado, grávida, do que ver comigo. Voltei pra São Paulo, mano, com uma sede de vingança, tá ligado? Tipo, puta, velho, eu fui chamado de fracassado, fui humilhado, falando que não seria ninguém na minha vida. Trabalhei pra caralho, velho. Nossa, trabalhei muito, mano. Tive várias profissões, virei vigilante, vendedor, comerciante. Nossa, fiz coisa pra caralho, velho. Uber, motorista, motoboy, fiz de tudo, mano. Comprei carro, comprei moto, comprei TV bonita, videogame, PC. Caralho, velho. Nossa, ganhei muito dinheiro, mano. Até que hoje eu abri meu comércio. Eu tenho uma marmitaria e lanchonete. É fruto do meu trabalho, tá ligado? Do meu esforço. Todo dia que eu acordava de manhã, acordava com aquela voz falando que era um fracassado, que não seria ninguém na vida. Aí beleza, cara. Depois de 5 anos, eu tinha bloqueado ela em tudo quanto é rede social. E adivinha o que acontece? Uma continha feia que vai lá, me adiciona, dá oi, pá. Aí a burrona esqueceu de desativar a localização. Aí no chat lá apareceu: Petrolina, Pernambuco. Daí já fui e falei: ô, fulano, o que você quer, mano? Você é tão burro que você nem sabe stalkear. Daí falou: não, me desculpa, por favor, me perdoa. Não me bloqueia, te imploro, não me bloqueia. Quero te falar com você. Daí, tá bom, então vai, vamos conversar. Aí já tinha o WhatsApp, né? Passei o WhatsApp pra ela. Comecei a conversar com ela. Ela falou que tava apanhando do macho lá, que o cara era grosseiro, rasgava as coisas dela, era opressor, não sei o que lá, sentia minha falta. A mãe dela sentia minha falta. Mano, eu conversei com ela só pra jogar na cara dela tudo que eu tive, tá ligado? Tipo, falei que tava com carro, falei que tava com moto, falei que tava com comércio, tava com caralho a todo. O olho da bichinha enchendo de lágrima. Mandou nude, moda, foto se masturbando. Deixei ela no meu pé, mano. Tipo, sabe? Vesti ela, cara. Ela falou que pensou várias vezes em largar o cara, se fugir pra São Paulo, pra vir morar comigo. Só que não sabia qual que ia ser minha reação. Daí eu vim. Nossa, mano. Joguei o verde nela. Falei que amava ela ainda, não sei o que lá. Pá, pum. Mano, a mina ficou tinindo, velho, na minha. Até que eu mandei ela tomar no cu. Falei que ela foi a pior desgraça que aconteceu na minha vida e que eu não queria mais saber dela. Mano, humilhei ela, velho, do jeito que ela fez comigo, cara. Aí eu bloqueei ela de novo. Daí ela foi, arrumou uns 10 números diferentes, cara, e entrou em contato comigo. Eu falei, mano, você tá me tirando, né, velho? Você tá casado aí com outro cara. Ele sabe que você tá fazendo esse corre todo pra falar comigo, pra entrar em contato comigo, só que lá. Deu um apavor dela. Bloqueei ela de novo. Aí a mãe dela tentou me adicionar no Facebook, falou que tava com saudade de mim, não sei o que lá, o pai dele tava com saudade de mim. É, né, filho, agora eu tô com carro, tô com moto, tô com empresa, a saudade bate, né? Bloqueei todo mundo, velho, e sigo feliz aqui, minha vida hoje. Não vou mentir que foi a primeira menina com a mãe na minha vida. Senti saudade, sim, cara. Sofri pra caralho, entrei em depressão, engordei pra porra. Mano, me fez um mal desgraçado, velho. Levei praticamente 7 anos pra superar. Mas eu não me humilhei e voltei com ela, não, mano. Acabou uma vez? Acabou. Já era. Não teve segunda, não teve terceira. Mas teve vontade, velho. Teve muita vontade, mano. Que eu pensava nela diariamente, cara, todos os dias. Mas o meu orgulho, graças a Deus, meu orgulho, meu rancor, A minha raiva foi maior do que meu amor. Mano, essa foi a história, velho. Mas foi uma história bem resumida, velho. Eu devo ter, sabe, esquecido muita coisa. Como um caso aí de pessoas tentando sabotar o nosso relacionamento, que eu lembrei agora. Tipo, ela recebeu ligação falando que viu ela namorando a melhor amiga dela, pá. Mano, teve muita coisa, velho. Muito, sabe? Nossa, não sei nem por onde começar a explicar as coisas, cara. Que foi tanta coisa que aconteceu, que eu só lembrei dos detalhes que tá mais vividos na minha cabeça, sabe? Dos detalhes mais fortes. Ah, outra coisa também. Eu quero mandar todos os bandistas tomar no cu, mano. Que essa religião é do capeta. Eu fiquei amaldiçoado por mais de 5 anos, cara. Mais de 5 anos. Meu dinheiro sumia, desaparecia, perdia. Não via meu dinheiro. Meus trabalhos dava tudo errado. As coisas que eu comprava, eletrodoméstico, essas coisas, vinha queimada, vinha com defeito. A minha vida tava uma desgraça, velho. Até que eu fui na igreja, mano, e o pastor de longe olhou pra mim e sabia que eu tava amaldiçoado. Primeira vez que eu fui lá, cara, nunca conversei com ninguém de lá. Fui por livre e espontânea vontade. O cara orou pra mim, mano. Depois daquela oração, a minha vida deslanchou pra frente, mano. Decolou, voei, cara. E comecei a conquistar minhas coisas, mano. E esse foi meu relato, cara, de web namoro, de desilusão amorosa. Ah, e tem outra, mano. Você lembra desse mano que eu falei que ela atendeu o telefone, que tava com ele lá no evento de anime? Depois de 5 anos que ela voltou a falar comigo, eu fiquei esses 5 anos aí com isso na minha cabeça, cara, que eu era corno. Eu perguntei pra ela, mano, ó, já faz 5 anos que a gente não se fala. Pode ser sincera, não tem pra que mentir. Você tá do outro lado do país, eu tô aqui. Não tem pra que mentir. Só tira essa dúvida da minha cabeça, por favor. Aquele dia você me traiu? Ela falou que não. Mas eu não acredito, cara. Eu acho que eu fui corno sim, viu? Mas é isso aí, Hernani. Obrigado por ouvir meu relato. Obrigado aí, Sociedade Primitiva. E só pra deixar claro, hoje eu tô com uma menina que é firmeza, que eu gosto muito dela. Posso até dizer que eu amo ela. Ela apoia qualquer loucura que eu tenho. Eu apoio as loucuras dela. Ela tem a mente fodida igual a minha. A gente se combina pra caralho. É uma pessoa ideal pra mim, sabe? Eu gosto muito dela, mano. E hoje eu vejo a diferença, cara, de um relacionamento bom. Cara, uma pessoa do seu lado faz toda a diferença, velho. Não vai nessas historinhas de amigo e tal, não, que isso aí é furado, mano. Você tem que ter alguém pra te apoiar, cara. Pra estar nas suas loucuras, tá ligado? E essa mina é firmeza, mano. Mas é isso aí, galera. Obrigado aí. Se por acaso eu lembrar de mais coisas aí, eu posso mandar por e-mail aí pra poder complementar a história. Mas é isso aí, cara. Obrigado aí e falou. Pode me dizer que há mais estrelas pra contar a noite do que o céu pode enxergar. Pode me dizer que são lágrimas de um coração que ouve tudo que eu quero escutar. Oh, oh, oh. Não lembro o que aconteceu. Meu pensamento é seu. Te vejo tão bem no filme a cores de um lugar. Pode me dizer que fiz. Posso fazer o que dizem astros. Como te fazer feliz. Pode me dizer que sim, se eu te perguntar enfim se algo sobrou em você de mim. Ah, ah, ah. que aconteceu. Meu pensamento é seu. Te vejo tão bem no filme a cores de um lugar aonde tudo nasceu. A história que se escreveu e entre nós floresceu. Memória não te perdeu. Te guarda bem em todas as poses. Te revela. Pessoal, eu tô feliz hoje. Recebi um e-mail do Hernani falando que minha história vai rolar num programa dele. Então eu tô bastante feliz. O cara nunca viu nada de mim. Já me responde todo educado. É uma coisa que agrega valor, né? Esse barulho aqui deve ter sido uma garrafa. Pera aí, vou parar o carro. Pra baixo. Mas continuando, hoje eu vou contar pra vocês de uma história de desilusão amorosa. Pode ser de desilusão amorosa, mas também de um dos momentos mais tensos da minha vida que eu passei esse ano. Eu tenho uma amiga que eu sempre saio com ela. Aí a gente já ficou e tal, mas hoje em dia é só amizade mesmo. Eu quero que ela fique com um cara legal. Ela também quer que eu fique com uma menina legal. Então nós sai e se diverte só. Mas a minha história é a seguinte: essa amiga minha tem umas outras amigas. E ela é tipo, essa amiga minha é a mais comportada desse grupo, certo? O resto do grupo é umas mulheres meio doidona. E um dia eu saí com essa amiga minha, mais uma amiga dela. Ela tem tatuagem, tem piercing, tudo mais, né? Já usou umas paradas. Eu também já usei umas paradas. Mas foi o caso de uma vez só e pronto. Esta amiga dela, além de ter o costume, né? Tem uns caos aí meio escatológico dela, que eu não vou nem contar porque senão vai dar pra reconhecer, né? Mas enfim, nós saímos com essa amiga dela. E essa amiga dela tava com outro povo, né? Aí nós conversamos um pouquinho. Eu tava numa fossa, amigos, que eu não conseguia dormi direito já. Tava com problema no trabalho, gente me passando pra trás, sabe? E quando a gente tá assim, a gente tem que ficar quieto. Igual o Hernando falou um dia do programa da Foz, a gente tem que ficar quieto mesmo, senão a gente sai na rua e faz bosta. Foi esse caso. Porque a gente foi, eu com a minha amiga, mas esse povo, lá no... numa balada conhecida na cidade. E essa amiga dela, ó, o corredor viado aqui no meio da pista. Gente, se for correr, corre na porra da calçada, porra. Fica na rua pra nós diminuir o ritmo do carro aqui. Tem espaço pra vocês andar, calçada é pra isso. Não tem calçada, reclama com a prefeitura, caralho. Mas eu ia dizendo, né, a gente foi nessa balada e essa amiga dela, né, já tava bizonhando ela há um tempinho. Falei, ué, hoje é nunca, né? A gente tava lá dançando na pista de dança. Aí ela beijava a mulher também. Aí ela beijou a mulher, ela beijou a menina. Depois eu tava tonto já também, fiquei com ela. E ela, tipo, ela gatinha, sabe? Aqui é tipo, de 0 a 10 ela é 8,5. 8,5 pra 9. Eu tava com tesão nela também. A gente ficou lá umas vezes dentro dessa balada. Chegou a hora de ir embora, eu falei, não, levo você pra casa. Mas na hora de ir pra casa, né, entramos dentro do carro. Entramos no carro. Aí perguntei pra ela, onde a gente vai agora? Ela, você que sabe. Aí eu, vamos no motel. Ela, ai, será que eu aguento? Quem tava, se tiver escutando, ela sabe quem é. Mas a gente foi pra lá. E meus amigos, foi o sexo, se não foi o, foi um dos de maior qualidade da minha vida, viu? Já, mas teve um negócio. Eu peguei a camisinha do motel. E quando eu fui gozar a primeira vez, tirei, eu vi que tinha furado. Eu vi que tinha furado a camisinha, meus amigos. Aí eu fiquei, puta merda, que isso? Mas eu tirei, né? Aí, como eu tava com muito tesão, o tonto aqui, né? Ao invés de avisar pra ela pra ir lá fazer um esguichinho, não, tonto foi lá e pediu outra. Aí eu continuei. Pus a outra camisinha e nós voltamos pro rally rola lá. Fui gozar, tirei a camisinha. Aí esguichou fora de novo. Falei, caralho, mano. Ah, e... mas terminamos, né? Lá voltando pra casa, nem falei com ela, não. Passou uns dias, essa menina veio falar com a minha amiga, que a gente sai, certo? Veio falar que a menstruação dela tava atrasada. E ela não tava tomando remédio. Eu já saí da conversa branco. Não consegui dormir direito. Passou uma semana nessa situação. Uma semana nessa situação, não falei nada com meus pais, né? Eu não conversava com a menina, sabe? Só como a minha amiga me contava o que ela contava pra ela. Mas eu fiquei uma semana com o cu na mão, sem cabeça pra nada. Não tinha cabeça nem pra bater punheta. Pensando, meu Deus, vou ser pai. Meio da aula, meio do trabalho, pensava, vou ser pai. Tava um inferno, né? Minha vida virou um inferno. E no dia, até que um dia eu tava com essa minha amiga, eu preocupado já. Eu tinha baixado o Zoom, já tava caçando carrinho de bebê, berço, fralda, brinquedinho. Já tava até escolhendo um nome. Se fosse menina, menino. Tava já conformado com a situação que eu ia ser pai. E queria pegar a guarda do menino mais rápido possível, né? Porque a mãe é doidona. A mãe ia ser doidona, né? Mas aí cheguei, encontrei com essa minha amiga. A gente conversou umas coisas, eu toquei no assunto, mas ela falou, desceu, viu? Eu, o quê? Desceu. Aí ela me mostrou a conversa. Olhei e vi. Puta! Puta merda, não. Sabe, a sensação, amigos, foi o maior alívio que eu já senti também na minha vida. Depois disso, cheguei em casa, bati uma punheta, primeira coisa que eu fiz. Eu tava uma semana sem nem ter cabeça pra isso. Mas a lição que eu fico, que fica pra vocês, nunca pegue camisinha de motel de posto. Beleza? Pegue sempre as que forem de qualidade. E a ideia é essa. Peraí, acho que eu errei o caminho. Olá, Hernani Carreira, muito obrigado pela oportunidade de me deixar explanar aqui acerca da minha decepção, em verdade, das minhas duas decepções em uma única história. Enfim, vamos lá. Tudo começou no ano de 2016, quando eu tinha 16 anos e estava no segundo ano do ensino médio. Naquele ano, duas turmas se juntaram e isso abriu margem para que eu conhecesse muitas pessoas novas. Dentre elas, aquela que é a força matriz dessa história de decepção. A quem eu vou chamar de Clara. Haja visto que é melhor eu esconder os nomes verdadeiros, a não ser pelo meu, talvez. Pois bem, até então eu e Clara nos conhecemos muito pouco, a não ser pelos nossos amigos em comum, que nos propiciavam algumas poucas conversas em aniversários, em eventos em comum. E, de certa forma, a gente conseguia achar certa unidade nas nossas divergências. Ela era evangélica, neopentecostal, e eu sou católico, apostólico romano, dessa linha mais tradicionalista mesmo, mais hermenêutica da continuidade, cardeal Ratzinger, que me agrada muito. E essas nossas divergências abriam margem para algumas breves discussões, sempre muito amistosas, relativas a divergências religiosas, entendeu? Esse tipo de assunto mais profundo. E isso sempre me despertou certo interesse, entendeu? São raras essas gurias que gostam de assuntos mais transcendentais, que tenham prática religiosa, entendeu? Sobretudo na Igreja Católica, na Igreja Ortodoxa. E por isso, inclusive, ela sempre me pareceu uma pessoa muito diferenciada das demais, entendeu? Desde cedo ela já era mais independente do que as suas semelhantes, entendeu? E, infelizmente, aqui na classe média porto-alegrense, parece que as pessoas demoram mais a amadurecer, entendeu? Tu vê gente da minha idade, entendeu? Assim, ou até 16 anos, que depende dos pais pra ir de um lugar a outro, e ela era liberta disso aí. Cresceu, acredito, meio apartada da companhia paterna e materna. O que, enfim, certamente deve ter agravado alguns problemas muito sérios na personalidade dessa indivídua, na qual mais adiante vocês vão entender. Mas a mim, de início, eu relevava isso tudo e tudo me parecia muito simples e maravilhoso. A gente terminou por se aproximar, na verdade, quando ela me convidou para ingressar junto com ela em um trabalho extracurricular que aconteceria no colégio nas segundas-feiras à tarde, se não me engano das 6 da tarde até mais ou menos umas 10 da noite, que eram basicamente aulas de empreendedorismo. E nós usávamos do ensejo para poder passar a tarde juntos, não é mesmo? Então, depois da aula, nós normalmente almoçávamos juntos no colégio, entendeu? Ou em algum lugar ali perto. Depois íamos ao shopping, íamos até uma praça. Às vezes, a gente terminava por não ir à aula de empreendedorismo. Quando íamos, a gente ficava lá no fundo da sala, nem ouvia o professor. Sempre preocupados muito mais com as nossas divagações, com longas conversas, entendeu? Sempre naquele clima aprazível em que parecia haver só nós dois no mundo. E assim se sucedeu por mais ou menos uma semana, até que começamos a nos ver em outros dias da semana. Íamos tomar sorvete, entendeu? No cinema, longas caminhadas noturnas. Foi ela quem me ensinou a andar de bicicleta, inclusive em um dos dias mais constrangedores da minha vida, em que ela me deu uma aula pública. E, em verdade, apesar de tudo o que vai se suceder a partir daqui, eu tenho boas lembranças dessa época que terminou por durar muito pouco. Haja visto que, passados mais ou menos 2 meses e meio, em uma fatídica sexta-feira em que eu tinha acabado de terminar de tirar um siso, saí do dentista e fui diretamente à casa de uma amiga, onde eu haveria de me encontrar com Clara pra assistir lá um filme de terror. Me lembro até hoje do filme, o filme Boneco do Mal, que eu defendo até a morte, que é um bom filme e tem um roteiro excelente, embora todos os meus amigos ponham abaixo, entendeu? Mas enfim, estou divagando. Fato é que, naquela época, nós já éramos praticamente um casal que só bastava oficializar, entendeu? E todos à nossa volta já nos reconheciam como. E naquela tarde, princípio de noite, ela se propôs a cuidar de mim, pressionando gelo contra meu rosto, por conta do siso que eu tinha extraído e tudo mais. E, de surpresa, ela avisou que eu iria ir na seita evangélica que ela frequentava junto com ela após o filme. E, bom, naquela época pendiam dois orgulhosos chifres sobre minha cabeça, entendeu? Eu era um verdadeiro gado de valor, eu era o estereótipo do fracasso, assim. E, como tal, eu aceitei de bom grado, não é mesmo? Terminado o filme, então, pegamos um Uber e nos dirigimos até a seita. Próximos, no banco de trás do Uber, ela se voltou a mim e disse: tu sabe que na igreja e na frente dos meus outros amigos não estaremos desse jeito, não é mesmo? E eu achei estranho, mas aceitei também. E, bom, não tava no clima pra discutir as condições. Então abaixei a cabeça e me propus a ir à seita junto com ela. E cabe aqui uma digressão. A época, bom, eu não conhecia nessa Hanalita, mas eu já identificava nela alguns traços de comportamento do qual nessa Hanalita fala que são típicos do comportamento feminino. Por exemplo, a necessidade constante de se validar em cima do ciúmes masculino. Então, não raro, ela se voltava a mim, quando estávamos só nós dois, e dizia, bom, tu podia começar a frequentar uma academia, como o Ricardo. Ricardo está fortinho, ela dizia. Ricardo era um amigo meu e aquilo me deixava levemente desconfortável com a situação. Mas como um adestrado bovino, não é mesmo? Eu jamais reclamava e aceitava aquilo tudo de bom grado, entendeu? Até pelo menos aquela noite. Quando entramos na seita evangélica e, bom, era uma seita neopentecostal. Daquele jeito bem apostólico, não é mesmo? As pessoas dançando, pulando e gritando, não é mesmo? Mas antes mesmo do culto começar, nós sentamos nos fundos do pavilhão, onde tinha uma cantina, e lá fizemos uma refeição, uma breve refeição, assim, se não me lembro, se não me engano, eu comi um pastel. E logo chegou à mesa, onde estávamos sentados, uma outra amiga de Clara, a quem vou chamar de Sá. Sá era muito interessante no que diz respeito aos aspectos físicos. E ela logo se sentou junto a nós e adentrou na conversa. Passados mais ou menos 2 minutos, ela pediu meu Instagram. E logo mais, após um breve diálogo, nos dirigimos ao culto. Ao fim da celebração, nós, eu e Clara, nos vimos sentados no canto do palco, conversando sobre diferenças religiosas e esses assuntos que nos agradava, embora ela tivesse começado a evitar. E por fim nos despedimos daquele jeito cinematográfico. E naquela mesma noite, a amiga dela, Sá, me mandou mensagem no Instagram se insinuando deliberadamente. É verdade, a Clara me apresentou pra ela, bem como pra todas as amigas dela, como, bom, esse é o Eduardo, meu amigo. E embora aquilo tivesse me incomodado, eu decidi relevar. E como um bom gado, disposto a ser usado e reutilizado, posteriormente descartado, eu dispensei todos os cortejos de Sá. Porque entre mim e Clara tudo parecia muito bem encaminhado, pelo menos até o dia seguinte, quero dizer, até a sexta-feira, quero dizer, o sábado seguinte, quando eu e ela nos encontramos novamente em uma praça, e se dirigindo até determinado estabelecimento alimentício, ela me informou que aquilo não poderia dar certo, que seria necessário que a gente se afastasse por conta das nossas divergências religiosas. E embora aquilo muito tivesse me abalado, ela parecia impávida, absolutamente indiferente quanto a mim, entendeu? Quanto a situação, e não parecia jamais ser a mesma pessoa quem eu tinha visto na noite anterior. E quando eu mais tarde ia falar sobre isso com os amigos, eles vinham e me diziam, não, mas na verdade ela nunca gostou de ti mesmo. E eu respondi, bom, eu não sei, pessoalmente, Hernani, eu acho de verdade que ela teria essa frieza, entendeu? De cortar tudo de um dia pro outro por conta de divergências religiosas. Divergências essas que, vale expor aqui, também me incomodavam, mas enquanto um verdadeiro crente, eu tinha certeza que ela, uma hora ou outra, terminaria por se converter à Igreja de Cristo, entendeu? Mas a pior parte nem chegou ainda. Quando chegamos até o restaurante, onde estávamos para nos encontrar com outro amigo, o Ricardo, ela logo se aproximou dele como nunca antes, com aproximações, insinuações físicas, entendeu? E tudo que eu jamais tinha visto antes, porque simplesmente nunca tinha acontecido. E detalhe, Hernani, antes de colocar a sonorização de mugidos de fundo, deixa eu te explicar que de fato não tinha acontecido mesmo. Foi a partir daquele momento em que, sentados à mesa, a gente conversava naquele clima péssimo, e ela conversava comigo sem olhar pra mim, mas olhando pros olhos dele. E assim, à época eu ainda não era um cristão de moral forjada às marteladas de Nietzsche e Schopenhauer. E na minha passividade bovina, eu permaneci não irritado, mas profundamente triste para com ela e irritado com o meu amigo Ricardo, entendeu? Péssimo, eu sei. E essa situação de profunda frustração, onde eu só achava alegria no abraço dos meus amigos, entendeu? Onde eu comecei a me refugiar em sessões de cinema, entendeu? E em bares onde eu consumia bebidas de procedência duvidosa, entendeu? Isso perdurou umas 2 semanas, até minha frustração se transfigurar em ódio mortal e genuíno, entendeu? Aquela aproximação abjeta, entendeu? Aquela indiferença sórdida dela e do meu amigo, entendeu? Logo terminou por me afastar deles. E, bom, solitário, eu comecei a corresponder às mensagens de Sá. Sá e Clara, à época, estavam bem próximas. E adivinha, Hernani? A Sá nunca nem tinha ouvido falar de mim antes de me ver na igreja aquele dia. E exatamente por causa disso, quem muito começou a ouvir falar de mim foi a Clara. Já visto que a Sá mandava pra ela fotos de todas as nossas conversas, dizendo como eu era uma pessoa incrível, entendeu? E como ela tava ansiosa pra me ver. A partir de então, a Clara começou a ficar bem mais brava comigo, e confesso que eu saboreei deliciosamente isso. Passado então uma semana, eu e Sá nos vimos pessoalmente, e as coisas foram muito mais simples, rápidas e diretas com ela, talvez até pelo fato de ela ser mais nova. Nos dias de aula em que ela tinha período integral, eu ia até o colégio. Isso é, o colégio dela, e lá ela faltava o período da tarde comigo. Quando possível, eu convencia ela a se afastar dali e ir pra alguma praça mais fechada, entendeu? E a partir daí, teoricamente, tudo estava devidamente encaminhado, não é mesmo? Eu estava feliz, a Clara parecia felicíssima, mas então ela começou a se demonstrar bastante incomodada com essa situação. A mandar mensagens de madrugada num tom quase interrogativo, entendeu? Tipo, bom, quando tu me contou que tu tava começando a conversar com as minhas amigas, entendeu? E eu respondia, tipo, bom, mas tu nunca me pediu permissão pra ser amiga dos meus amigos dessa maneira, entendeu? E na cabeça dela tudo fazia muito sentido, entendeu? É bem aquilo que diz Arthur Schopenhauer, entendeu? Pra cabeça feminina só faz sentido aquilo que tá bem adiante dos olhos, entendeu? Todos os demais fatores em qualquer relação social, entendeu? Econômica, afetiva, matemática, entendeu? Isso tudo parece ser desconsiderado. Mas enfim, dado é que certo dia, certa noite, na verdade, ela me mandou uma mensagem me impondo certo julgamento moral, dizendo que era muito errado da minha parte omitir de Sá o histórico entre eu e ela, que era necessário, absolutamente necessário que eu expusesse isso. O que estava bem implícito ali era que se eu não contasse, ela mesma ia falar pra amiga, entendeu? E isso iria deixar um clima bem chato entre eu e a Sá. Eu tava numa situação da qual não poderia sair sem me fuder pelo menos um pouquinho, tá entendendo? E apesar de tudo, eu preferi que a Clara mesma contasse. Pra depois de algum tempo, Sá vinha até mim profundamente triste por estar saindo com a antiga consagrada do amigo. Quero dizer, por estar saindo com o antigo consagrado da amiga, isso sim. E eu, naquela posição terrível, tive que dar mil justificativas. Tudo no sentido de, mas não foi nada, faz tempo, entendeu? Mas ainda assim, aquilo marcou a visão dela quanto a mim de forma muito profunda, entendeu? Tanto que logo a gente parou de se ver. E foi essa a minha segunda decepção da história. Pois é, Nani, o que eu aprendi com isso? Na verdade, a marca que essa história me deixou foi de não confiar mais nas pessoas, entendeu? E por algum tempo eu vivi suspeitando que todos à minha volta eram grandes filhos da puta, entendeu? Que estavam todos dispostos a atuar contra mim tão logo surgisse a oportunidade, entendeu? E levou certo tempo pra que eu me desprendesse desse vício de pensamento que nos faz tanto mal, sabe? Por fim, Clara logo se afastou daquele antigo amigo Ricardo e começou a grudar em outros caras, entendeu? Prática corriqueira dela. Outra coisa do comportamento dela, inclusive, que eu fui prestando mais atenção depois de todo o ocorrido, foi essa necessidade de esconder o passado dela, entendeu? Como que se a vida dela tivesse começado a partir do momento em que ela me conheceu. E tudo o que aconteceu antes eu basicamente não podia saber. Embora ela gostasse muito daquele clima de mistério, entendeu? De se mostrar como um labirinto infindável do qual a pessoa vai querer mergulhar pra descobrir nada sem jamais saber. É aquilo que fala nessa Hanalita, né? Delas nos esconderem se são santas ou vadias exatamente pro cara não perder o interesse e ao mesmo tempo nutrir certa curiosidade. E ela fazia tanto isso, cara. Por vezes me mandava mensagens de madrugada dizendo que precisava urgentemente me falar algo, entendeu? Mas quando eu começava a perguntar o quê, ela logo dizia que não é nada, não. É melhor não falar, entendeu? Esse tipo de coisa que é feito pra te aprisionar, sabe? Pra ir controlando a tua mente, cara. Por fim, ouvintes, leiam nessa Hanalita, mas antes leiam, se possível, Ensaio Acerca das Mulheres do Arthur Schopenhauer. Se tiverem muito na pilha, leiam toda a metafísica do amor do Schopenhauer, entendeu? Não errem, sejam inteligentes. O inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros, não é mesmo? Enfim, agradeço o Hernani pelo espaço aqui concedido. Eu sou Eduardo Salvati, Salvati com dois T's e I no final, me sigam no Facebook. Tenho uma coluna semanal no excelente site O Sentinela, onde eu falo de política, religião e cultura. E me sigam também no Instagram, Braga_SW, tudo minúsculo. Salve Maria, estejam com Deus e vida longa à Sociedade Primitiva. Seu rumo certo feito, distante de alcançar. Se foge do meu peito, para efeito ar. Por caminhar, que a neve leve até tocar um céu azul, aonde eu possa entrar. Aqueles moleque gadão, tá ligado? Gadão, que andava com os moleque mais velhos. Os moleque mais velhos só falava de mina. Então eu ficava na bala, tipo, mano, eu tenho que pegar alguém pra mostrar pros caras que eu pego alguém também, tá ligado? Então, mano, só dava merda. Eu tinha uma mina da oitava, tá ligado? Uma mina mais velha que eu, que eu era, mano, eu era apaixonado por essa mina. Só que, a mina mais velha tava pouco se lascando pra mim, tá ligado? Só que, mano, trabalhava com meu pai, então direto que sobrava uma grana, pegava, comprava uma caixa de bombom, comprava uns ursinhos, tá ligado? E ficava bajulando essa mina direto. Aí teve uma vez, mano, Meu amigo sabia que eu tava afim dessa mina, pegou, fez uma aposta comigo e eu peguei e perdi a aposta. Ele fez eu pegar uma amiga, mano, amiga deles lá, a mina chamava Garibaldo, pra você ter uma noção de como que era a mina. Aí tive que pegar essa mina, e aí quando eu saí de lá, tipo, a gente tava num beco lá, né, na hora que eu saí, meu amigo tava logo pegando a mina que eu era apaixonado, mano. Comecei já assim, a primeira paixão já foi essa desgraça toda. Aí, mano, passou um tempo, depois eu tava no primeiro, tá ligado? Aí eu comecei a namorar com a mina da oitava, mina mais nova, pá. Só que, tipo, o primeiro era de manhã, a oitava era tarde. Aí, mano, saí da escola, tava com... Comprei duas alianças, tá ligado? Pra dar pra mina, 2 semanas de namoro. Na hora que eu cheguei na escola pra trocar ideia com a mina, ela pegou e falou que não queria mais nada, viado. Falou que não queria mais nada e não tava querendo nem saber. Mano, segunda paixão já... Comprei a aliança, a mina não quis nada. Aí pá, fiquei uma cota assim, tipo, pegando umas minas feias pra caralho, porque, porra, eu era feio pra caralho também, então era o que sobrava, tá ligado? Aí no terceiro eu comecei a namorar, mano. Finalzinho do terceiro ano eu comecei a namorar a mina lá. Aí, mano, nós namorando, pá, pá, eu comecei a trabalhar registrado. Primeiro salário, tipo, já tava com uns 3 meses. Primeiro salário. Eu fiz os caras me adiantar lá, tá ligado? Ele pegou, adiantou o salário, pegou, me deu 800 conto na mão. Eu com 800 conto na mão, eu peguei, subi pro shopping, marquei de sair com ela, pá. E nisso ela já tava meio estranha, né? Aí eu, mano, subi pro shopping pra trocar ideia, que é, mano, levar a mina pra sair. Pô, a primeira vez que eu tenho muito dinheiro, é levar a mina pra sair. Depois eu comprar uma aliança, comprar roupa, comprar o que ela quisesse, tá ligado? Fazer as vontades dela um pouco. Aí, mano, eu saí cedo, mano, perdi a hora do serviço, os caras 4, cheguei no shopping, a mina pegou, mano, fiquei esperando mal cota, fiquei esperando umas 2 horas. A mina falou que não queria subir, que não sei o quê. Aí eu, ah, foda-se, peguei e desci pra casa. Quando eu desci, eu cheguei em casa, mano, ela já perguntei se tava acontecendo alguma coisa, como ela tava. Ela falou que não tava muito no clima, blá blá blá, que tava com a seta da família dela. E que não queria muito trocar ideia e que era melhor a gente parar de namorar, tá ligado? Eu, ah, se é o que você quer, então beleza, mano, a gente termina. Aí pá, a gente continua amigo então. Aí beleza, mano, só que antes disso, mano, na escola, ela pagava rajada pra um Zé Coletinho, tá ligado? Eu era cucão, porque, mano, a mina pagava rajada pro Zé Coletinho, aí eu pensava, né, eu falava, ô, que porra é essa, né, mano? Se engraçando com o maluco, ela, não, é só amiga, não precisa se preocupar. Beleza, tranquilo. A gente terminou, pá, porque ela falou que tava passando por uns problemas em casa, os caralho, a 4. Fim de ano isso aí, tá ligado? Dezembro pra janeiro. Aí, beleza. Nessa época, minha mãe viajou, tá ligado? Minha família toda viajou, eu tava sozinho em casa. Ficou só eu e minha cachorra, tá ligado? Cheguei do trampo uma vez, mano. Minha cachorra tava morta, aí eu peguei. Mó rolê pra enterrar, mano. Minha cachorra desde quando era pivetinho, tristão, mano. Mó rolê, eu tive que enterrar sozinho, mano. Tava chovendo ainda, mó desgraça. Parece cena de filme dramático, tá ligado? Pra deixar um pouco mais dramático. Aí, mano, enterrei minha cachorra e os caralho a 4. Pá. Aí eu pensei, mano, tô sozinho, mano. Acabei de enterrar minha cachorra, tô malzão. Não vou me dar o trabalho de cozinhar algo pra comer, né, mano? Vou subir no shopping e vou comprar um lanche. Mano, na hora que eu subi no shopping, comprei o lanche e comi lá na praça de alimentação mesmo, viado. Tá logo minha mina e esse Zé Coletinho. Ah, minha ex-mina, no caso. Esse Zé Coletinho se pegando, mano. Na praça de alimentação, na frente de todo mundo. Mó desgraça. Filha da puta falou que ia terminar comigo porque tava passando por uns problemas pessoais. E, mano, o problema pessoal dela era um cabeludo headbanger, filha da puta. Foda, mano, foda. Ou seja, o recado que eu tenho é: mulher é merda, mano. Não se apaixone, não se apaixone que dá merda. Vem, diz o que é que tem. O mundo me sorria, era tudo que eu queria. Parecia tudo bem encontrar alguém que fizesse o dia respirar a fantasia que a poesia tem. Tem como ninguém. Imagina o que fez mudar. Por que dizer que já não sei mais? Se já não sei, nada tenho pra saber. Agora nada represento pra você. Agora se já não sei, nada tenho pra fazer. Porque palavras não conseguem te dizer. nostalgia pra não lembrar de ninguém. Pro meu próprio bem. Imagina o que fez mudar. Porque dizer que já não sei mais. Sim, já não sei, nada tenho pra saber. Agora nada represento pra você. Agora sim, já não sei, nada tenho pra fazer. Porque palavras não conseguem te dizer mais nada. Imagina o que fez mudar. Porque dizer que já não sei mais. Sim, já não sei, nada tenho pra saber. Agora nada represento pra você. Agora sim, já não sei, nada tenho pra fazer. Porque palavras não conseguem te dizer. Agora sim, já não sei, nada tenho pra saber. Agora nada represento pra você. Agora sim, já não sei, nada tenho pra fazer. Porque palavras não conseguem te dizer mais nada. Olá a todos, primeiramente queria agradecer a oportunidade do Hernani de estar aqui. Realmente gosto bastante, sou bem fã dos podcasts que eu mais gosto de ouvir. Já começo a puxar no saco, mas enfim, eu queria contar hoje um relato sobre desilusão, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Não é desilusão sobre mim especificamente, mas eu estou envolvido. É um relato bem legal que é quase uma lição de vida, vocês vão gostar, saca só. Também não, eu tenho diversas histórias aí pra contar, só que eu não quero me estender muito, então eu vou contar uma aqui diferente, que também me marcou bastante. Uma coisa que eu gosto bastante do programa é, como o Hernani diz, que você pode, a gente não precisa ter pressa, né? Tudo aqui é feito com calma e tal, então beleza, isso já me anima mais. Bom, cara, o que acontece? Hoje, atualmente, eu tenho 23 anos, né? Daí, tava lá, tem que começar desde o início pra vocês entenderem bem. Lá pelos meus... lá, meados de 2015... 2014, 2015, por aí, eu tinha meus 19 anos. Eu ficava bastante nesses aplicativos aí. Sim, naquela época eu era bem trouxa. Só ressaltando, assim como... muitos também já passaram por isso, esses negócios aí é complicado. Mas então, daí, nessa época, eu lembro que sim, eu era uma pessoa que eu tava desesperado. Realmente desesperado por sexo, assim, tipo, qualquer coisa. Tipo aquele carinha lá do vídeo do escapamento de carro. Lá. Não, mentira, mas vocês entenderam aí. Mais ou menos, um cara querendo uma menina, assim, de tudo que era jeito. Daí, beleza. Eu lembro que eu instalei diversos aplicativos. Começou naquela onda de Tinder. Aquelas porcaria toda, né? Também. Quem nunca? Daí, beleza. Eu lembro que, na verdade, cara... olha, eu tinha aquele que chama Tinder e tinha mais um monte. Aquele que chamava Luvo, Badu, essas porcaria tudo aí. Esse, em específico, acho que era o... como que é o nome, velho? Tá, tinha aquele Adote um Cara, tô lembrando aqui. Ah, enfim, eu não lembro qual que era em específico, né? Que realmente usava todos, sim. Todos que eu tinha acesso. Daí, beleza, certo dia eu tava lá. E geralmente, né, as meninas não davam muita bola pra mim, assim como... muitos, né? Daí nessa hora, tipo, eu encontrei uma menina bem legal, era uma bem bonita e legal, tipo, aquele gostosa pra caramba, né? Gostosa pra caramba, não sei se pode falar isso no programa, mas enfim, no bom português. Daí eu peguei e vi, tipo, era uma... Ela era ruiva, assim, era um pouco mais nova que eu, acho que ela tinha 18 já, já era de maior, mas eu tinha 19, né, por aí, enfim, isso não importa. Daí eu comecei a conversar e tal, a gente ficou bem amigo, a gente conversou, cara, mais de 2 anos, sim, tipo, um amigo virtual e tal. Eu lembro que eu era louco pra ficar com aquela menina, falava, ah, quando eu vou poder ir ver aí te ver, ou quando que você vai vir aqui, ou quando que a gente vai no shopping, blá, blá, blá, esse papo de adolescente idiota. Eu já não era mais adolescente, mas, né, pode se dizer que sim. Enfim, daí conversa vai, conversa vem, eu já, assim, sabe quando você é tão amigo virtual de uma pessoa que parece que você conhece a pessoa fisicamente, pessoalmente. E é isso que acontece, assim, eu também tenho muitos outros amigos, amigos homens mesmo, não de boiolagem, nada, de amizade virtual, né? Eu tenho, assim, e são os melhores amigos, né, cara? Realmente. Tá, voltando ao foco do assunto, eu tava, aconteceu uma coisa bem curiosa, né, que é assim, beleza, assim, isso não me afetou tanto o que aconteceu, que eu vou tá falando em breve, mas assim, é uma coisa que a gente tira uma lição, né, fica aí que vocês vão gostar. Daí, beleza, daí, o que que acontece, a gente tava lá, eu já conhecia, sei lá, a menina sabia tudo, até minha cor de cueca que eu tava usando no dia, e é isso. Ah, é, ela era bissexual, é bom, basicamente lésbica, assim, essas coisinhas. Só que daí ela era meio por modinha, e realmente, não é que desmerecendo, assim, nada, preconceito, nada, mas a gente vê, sabe, realmente, e tem muita gente que é assim hoje, o mundo moderno, né? Daí ela falava, ah, é porque eu sou bissexual, fico com homem, mas eu tenho preferência por mulher. Daí ela falava assim, ah, eu gosto 10% de homem e 90% de mulher, né? Essas palavras, assim, vocês têm noção. E como o Hernani e os outros caras lá sempre falam, a gente tem que aguentar cada coisa, né? Ou aqueles papos chimpanzé, como o Hernani diz. E é tipo isso, cara, a gente aguenta cada porcaria, cada, tipo, conversa, sabe? Tipo, umas conversas assim, nada a ver. Umas coisas que não é do seu interesse. E meio que, assim, desanima total. Mas beleza, o que que a gente faz? Eu não queria namorar mesmo, queria só comer e pronto. O que que a gente não faz, né? A gente aguenta cada, passa por cada perrengue por causa de uma xota, né? Mas, enfim, daí, de boa. Continuamos, tá? A gente tava daí, ao decorrer desse tempo, eu comecei a perceber que a menina, ela era meio estranha, ela já tinha, e pra piorar, ela tinha um monte de transtorno, assim, tipo, aqueles transtornos, era bipolar, e umas outras coisas, problema de humor, tá, esse tipo de menina, você tem que ir de menina ou mulher, seja lá o que for, senhora, você tem que sair longe, tipo, sai que nem um jato, como um amigo meu diz. Você vê uma menina louca, assim, com esse tipo de pensamento, de conversa, você tem que sair que nem um foguete, aqueles foguetes lá que na velocidade da luz mesmo. Que nem sei se existe hoje, né? Mas, enfim. Daí eu tava lá, a gente tava conversando um certo dia, eu comecei a perceber que tinha algo diferente, realmente, tinha uma coisa. Uma coisa bem diferente daquela menina. Porque ela meio que sempre, tipo assim, ela até me desprezava, um monte de coisa. E realmente, isso. Mas não era só comigo. Beleza, daí chegou um ponto que eu tava ficando, que eu tava falando, a gente tava quase marcando de sair. Chegou perto, mas também minha cabeça era outra. Eu também era bem mais cabeça fraca, né? Melhorei bastante nessas coisas. Daí eu tava lá, e ela comentando, que queria colocar namoro comigo, essas coisas, beleza, já não botava fé mesmo também, já não queria, mas eu sabia que é de lá, a gente se dá tão bem, isso, aquilo, deu, beleza. Daí esse outro, ela achou um outro trouxa, né, podemos dizer assim, daí começou a sair com ele, beleza, ao mesmo tempo saía comigo, ela teve um namorado, né, por isso que eu falo que era por modinha, tipo, e pra piorar, ela ainda era evangélica, sabe, né, essas histórias. Ela era evangélica, assim, como diz, família bem fervorosa mesmo, assim, tipo, de pregar, de, não poder ver TV, mexer no computador, só que tá falando comigo pelo celular, né? Enfim, essas coisas aí de hipocrisia que vocês sabem como que é, né? Não desmerecendo, mas algumas coisas que eu vivi mesmo, eu sei qual é que é. Tá, daí, tô tentando aqui não me perder, mas é meio difícil, que é uma história meio longa. Daí, a gente tava lá, beleza, conversando, gente. Conversava, tipo, todo dia. Todo santo dia, não podia ficar um. A gente ficava, acho que no máximo um dia sem se falar, doido, hein? Um lá, oi, tudo bem? Tudo, tá? Aqueles papos chatos, tá? Enfim. Calma aí, deixa eu respirar aqui. Mas, enfim. Daí, papo vai, papo vem, voltando ao assunto daquele cara. Ela começou lá, daí, basicamente, ela mesma admitiu que traiu ele com o ex, né? O ex dela. Ela sempre tava maltratando, assim, dava pra ver, colocando os outros pra baixo. Não que ela era uma pessoa ruim de coração, você via que ela tinha um coração bom, de verdade mesmo, mas... Eu não sei explicar muito bem, vocês devem já ter passado por algo assim, ou, tipo, visto alguma pessoa assim, tipo... A pessoa, ela é até boa de coração, tem uma índole bem, bem legal, ela falava de ajudar as pessoas, essas coisas aí... Enfim, daí... Só que, ao mesmo tempo, né, ela sempre, assim... Iludia todo mundo, sabe aquelas... Tipo na escola, assim, ensino médio ou faculdade, que tem aqueles playboy que ilude todo mundo. É, todas as novinhas, né? Ensino médio, pessoal, tem tipo... Ah, fica apaixonadinha, adolescentezinha lá. Daí eles... Na maioria das vezes é iludida, né? Porque o cara é bonito, só quer comer também, daí as meninas também fazem isso, lógico. Daí essa menina aí era tipo isso, né? Era tipo isso... Só que mulher, né? Daí, beleza. Ela me contava das histórias dela, pá, isso aqui. E, por incrível que pareça, eu nunca conheci essa menina pessoalmente. Mas, como eu disse, conheci ela virtualmente tão bem que, nossa... É, vou ser sincero que algumas vezes até passou pela minha cabeça de namorar. Porque, sabe, quando você tá carente e, nossa, foi uma época bem ruim, assim, de... Tive uns problemas de depressão, pra piorar, e juntei, até falei, ah, tá, tipo, não, velho, você tem que escolher a pessoa certa, não é assim que funciona, tipo, né, a primeira que vem já vou agarrar, não faça isso, pelo amor de Deus, daí, beleza, continuando, depois, vocês vão entender, o quebra-cabeça vai encaixar aqui, depois de um certo tempo, fazer um bom tempo... Já assim que a gente começou a se afastar aos poucos. Se afastando aos poucos, né? Daí hoje atualmente, que também que eu tô namorando, foi um dos motivos, um dos gatilhos também de me afastar, né? Que mesmo for amiga e tal, eu acho meio errado. Né? De ficar conversando assim, tipo, é um negócio que eu não quero que ninguém... Que, assim, eu não quero que as pessoas façam comigo, então eu não vou fazer pra elas, né? Beleza. E eu... Tá. Daí... Eu lembro que eu tava lá, daí meu primo, né, também adicionou ela, ele era amigo dela no Facebook, daí um monte de amigo, né, mas lógico, todo mundo lá indo lá, com aqueles o gado moderno, indo lá, linda, nossa, não sei o que, na esperança de conseguir ficar com a menina. Eu lembro disso, daí, sei lá, uns 3, 4, 5 amigos meus, sabe quando você tá lá, daí você fala de uma menina pra um grupo de amigo, daí o que que acontece? Todo mundo vai lá, adiciona... geral adiciona a menina e começa a dar em cima. Um ou outro, já presenciei muito isso também. Não com essa menina, mas com outra. Mas essa daí é um caso assim. Eu não fiquei muito triste pelo que aconteceu por mim, mas fiquei por ela. Então, beleza. A gente tava... Começou a se afastar, né? Que eu tava falando. Daí a gente... ficava um mês sem se falar. Se falava no outro, uma semana. Daí foi indo. Chegou um tempo que a gente nem se falava mais. Se falava era muito pouco, assim, um curtia umas coisas do outro e acabou. E eu vejo, tão idiota que eu sou, antes que vocês comentem aí, eu sei, cara, eu sei, eu já melhorei bastante, todo mundo passa por isso também, né, era mais novo, mas enfim. Daí, meu primo me falou assim, ele me falou, você viu a... Não, nem poderia estar falando, mas enfim, você viu a... o Hernani vai colocar um pi aí, porque é melhor, beleza. Daí, você viu a fulana, vou chamar ela de fulana, a L, tá, L, tá. Você viu a L? Daí, eu não, o que aconteceu, cara, porque nessa época eu já tinha bloqueado ela, no Face, tudo. Daí eu peguei e falei, não, cara, não fiquei sabendo de nada. Daí, pelo que eu fiquei sabendo, a menina tava grávida, até aí tudo bem e tal, só que tipo, ela falava que nunca ia ter filho, então por isso ela pagou com a língua, nunca fale que não vai ter filho, eu tenho um amigo, nunca fale, não, nunca diga nunca, cara, nunca diga nunca, eu nunca vou ser pai, eu nunca vou ser, sei lá, trabalhar em tal profissão, nunca vou ser advogado, não, nunca diga nunca, porque a vida te cobra, te prega uma peça, e daí é assim, né, daí até aí tudo bem, falei, se ela tá feliz, tudo bem, né, beleza, 19 anos, daí ela tinha, que passou um tempinho, um ano, por aí, menina novinha de tudo, ela também tinha uma condição bem, assim, precária, né, ela falava, tá, assim como muita gente também, né, não desmerecendo, mas assim, eu entendo, é complicado, graças a Deus eu tenho uma condição de vida assim, como diz, dá pra viver, né? Não, no, não vão levar isso na malícia, mas vocês entenderam aí. Ela tava, ela me contava, né, daí beleza, eu fui lá ver e adivinha o que aconteceu? Ela postou textão, textão e textão lá. Hoje acho que até ficou lá pra baixo essas postagens, que faz muito tempo, também me perdi o contato total, né? Mas fiquei sabendo da história, daí, nossa, me deu uma sensação estranha. Beleza, eu sei que eu tô enrolando muito, mas é que eu gosto de falar com bastante detalhes. Daí, eu fui lá ver um textão e o que, que aconteceu no final da história? Resumindo, eu tô resumindo tudo aqui, algumas coisas eu coloco mais detalhes, outras não, né? Daí, ela, eu olhei lá no Facebook dela, era um textão gigante, cara, tipo de 2, 3 folhas, se fosse num caderno mais, umas 5 páginas. Beleza, né, coisa comum, você terminar com o ex e lá postar um textão, né, uma mulher moderna, enfim. Daí, postou lá e o que que aconteceu de fato? Beleza, né, ela conheceu esse menino na igreja e eu lembro que nessa época, né, não era esse menino, esse namorado dela que eu tava falando lá atrás, não, esse daí era outro, tá, que o outro já foi traído, beleza, né, enfim, daí, esse menino aí, ele trabalha de cabeleireiro, também, pelo que eu vi também, não tem uma condição nenhuma pra ter filho, nem mental, e muito menos, assim, financeira, física, porque, cara, você tem que ter cabeça, responsabilidade, coisa que dava pra ver na cara que não tinha. Daí, beleza, ele tava lá, o que que aconteceu? Tipo assim, ela conheceu esse menino, esse rapaz na igreja, beleza, lá, tudo bem, começaram a namorar, colocaram relacionamento sério no Face, fotinha bonitinha, aqui e ali, os dois sorrindo, postando 1000 mensagens de amor. Daí, depois, né, menina ficou grávida, e só depois que ela descobriu, né, que o menino tava traindo ela com outra menina da igreja. Daí ela até comenta, assim, abre aspas, tipo, aquele dia que você, então foi por isso que você tava olhando pra ela e começou a disfarçar os dois, né? Então, era uma coisa assim, o cara realmente foi muito sacana com ela, concordo plenamente. Só que, né, o que vai, um dia volta, e voltou, porque ela realmente era bem cuzona com muitos meninos, chegou a trair um. Comigo não, eu não tenho ressentimentos, sem problema nenhum, só queria pegar, comer, tudo bem, conheci, falei, tá disponível, vamos ver qual é que é. Daí acabou que nunca deu ir, ainda bem, né? Ela me contava as experiências dela sexuais com meninas, e daí, detalhe, pra finalizar, ela falava que, eu não devo fazer isso, não devo ser lésbica porque é pecado na igreja, mas eu não consigo ser diferente. Falando essas coisas aí. Daí eu falava, não sei, tipo, o que eu vou falar? Vou falar, não. Não tem nem o que falar. No caso desse, a pessoa tem uma mentalidade assim, tudo bem. Daí, né, falando, só que ela não conseguia, daí ela tava tentando. Daí deu nisso que ela conheceu esse cara da igreja. E ele realmente ela se gostou dele e tal, ou talvez tenha das duas uma, ela gostou dele, ou talvez ela queria fazer isso só pra se enganar, enganar ela própria. Porque, tipo, cara, pra mim é assim, se eu fosse gay, eu não sei o que eu entendo, dificuldade, realmente, mas, sei lá, cara, não fica numa doutrina dessa, já que você vai ser menosprezado, ou sei lá, não vou falar, tipo, ah, que eu ia me assumir e tal, mas, bom, provável, mas, pelo menos eu ia, assim, é um negócio que não faz bem, não fez bem pra ela, é bem complicado, não faz bem mesmo pra ninguém, sim, a não ser que a pessoa realmente tenha muita fé e não se importe com algumas coisas que você escuta, né? Mas, enfim, essa foi minha história de hoje. Ah, e só acrescentando alguns detalhes aí, no final da história, ela, obviamente, teve que criar a criança sozinha, ela e a mãe dela. Se pegou pensão, foi realmente muito pouco mesmo, né? Porque vocês sabem que varia de acordo com o salário. Daí, né, ele estava começando ainda no meio desses negócios aí. E ele também, cara... Mais um detalhe interessante, eu entrei lá no Facebook dele, assim, sabe, tipo, uma coisa que aparece e vem bem a calhar, daí ele tava falando, reclamando que, eu não vou mais cortar cabelo fiado não, porque, tipo, ia os amigos dele lá, e ele cortava cabelo de graça pros amigos, daí ele tinha bastante desses coleguinha deles, ia lá e cortava cabelo de graça, daí ele postou reclamando, né, falou, não vai mais ter fiado pra amigo, pode ser amigo, parente, tio, família, certo, né, daí a menina vai criar a criança sozinha, hoje acho que a criança tem o quê, 3, 4, até 5 anos, se bobear, daí criando a criança sozinha, né, numa condição bem lastimável, né, triste, não pode dar uma condição de vida melhor pra criança, e ela lá, triste, ela disse que amava muito aquele rapaz, amava muito ele, tanto, tipo, primeiro ela levou essa desilusão amorosa, né, pegou ele, traiu ela, já se abalou bastante, pra piorar, o cara fez um filho nela e sumiu, literalmente sumiu, disse que não ia sumir, né, e também... Nessa postagem aí do Facebook, que era textão, eu não comentei muitos detalhes, mas ela marcou ele. Eu lembro que até umas outras meninas, uns rapazes, comentavam assim, nossa, que coisa feia, hein, fulano? Marcava ele, nossa, você foi muito desumano, comentando essas coisas aí, né? Porque vida, ela expôs ele, né? E foi isso. Daí, no final, também, até onde eu sei, esse menino, ele pegou, largou ela... Pra estar com a outra menina também da igreja. Que ele traía ela. É isso, cara. A vida é uma caixa de surpresa. Você não pode saber. Eu fiquei mal por ela. Porque assim, eu não sou uma pessoa que... Tipo... Ah... Quero ver o mal, o circo pegando fogo. Mas é uma história que eu vi. Que eu queria compartilhar isso com vocês. Foi interessante. Foi interessante pra mim. Aprender muita coisa. E pode acontecer com muitos. Assim, acontece... com muitas coisas desse tipo direto. Só que no caso, né, a menina tomou no Fubica. Também ela procurou, teve o que mereceu. Eu espero aí que tenham gostado, abraço pro Hernani, né, e fica a dica. Apesar de ter sido uma história besta, pra muitos talvez, e meio enrolada, pra mim foi importante e ficou uma lição de vida, cara. Não faça com os outros aquilo que você não quer. Que eles também façam com você. A lei do retorno, né? Mas, enfim. É isso aí. Abraço a todos. Sinto algo diferente que me faz... Faz de conta que a lembrança traz a sua vida uma vez mais. Uma vez que eu imagino, sou capaz. Bem depressa, teu sorriso traz a sua vida uma vez mais. O meu desenho te mostrar, mesmo sempre. Queria agradecer ao Hernani pelo espaço que ele está me dando para contar a minha história aí no quadro das ilusões amorosas. E a minha história é o seguinte. Na realidade, deixa eu contextualizar. Eu era um moleque de 15, 16 anos, excluído, sem amigos, tava muito gordo, estava com 120 quilos, então dá para entender, porque eu fui um beta, tá ligado? Começou em 2013. Eu jogava um MMORPG da Lug, a Lotus, provavelmente alguém conhece. E nesse MMO eu conheci uma garota, né? E a gente foi se aproximando bem rápido, as coisas batiam entre a gente muito de boa. A gente tava se dando super bem, a gente acabou ficando bastante amigo, né? A gente ficava em call no Skype 10, 12 horas seguidas, conversando, jogando junto. E eu, como um moleque de 15, 16 anos, excluído, sem amigos, recebia um pingo de atenção e carinho. Não aconteceu o óbvio, né? Eu me apaixonei. Afinal, ela tinha os mesmos gostos, jogava comigo. Combinação perfeita pra dar merda, né? E aí, A gente se conheceu no final de 2013. E nesse tempo, antes de namorar, ela me dizia que, ai, como eu quero te ver, como eu gosto de você, e toda essa baboseira que a mulher fala pra conquistar algum trouxa. E provavelmente ela dizia isso pra mais 20 caras. Mas como eu era trouxa, eu acreditava. Pulando a baboseira de a gente ficou 8 meses se falando 12 horas no Skype todos os dias e jogando. Pulando essa parte aí, dando um salto de coisa de 8 meses na história, a gente tinha um amigo em comum, era um cara do Rio de Janeiro. Ele tinha esposa e filho, e ele era nosso amigo em comum, né? E ele viajou pra lá. Ele saiu do Rio de Janeiro e foi pra Guarulhos conhecer ela. Como eu era amigo meu, amigo dela, o cara era casado, tinha filho, tranquilo, né? Eu também não tinha nada sério com ela, fui de boa. Até que uma madrugada, a gente tava em cal, como sempre, aí todo mundo já deve estar sabendo o que aconteceu. Comecei a ouvir um gemido no microfone. O meu corpo, ele instantaneamente, ele gelou. Foi como se tivesse dado um soco no meu estômago e eu não sei, minha cabeça simplesmente deu pane, eu não soube reagir. Aí eu puxei o cabo do computador e deitei e tentei assimilar o que estava acontecendo, mas eu sabia o que estava acontecendo. No outro dia ela veio falar comigo como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse ouvido. E eu joguei na roda. Pô, o que aconteceu? Querendo que ela pelo menos, né, explicasse. Ela falou, não, é que eu bebi isso e aquilo, mas desculpa. Assim, rastejou pra mim. Pediu perdão e que, não, eu gosto de você, me desculpa. Eu quero ter algo sério com você. Aí, eu trouxa. Tudo bem, a gente não tem nada sério, então beleza, vai, vou relevar. Deixa eu tentar lembrar. A gente ficou uma semana nisso, ela ficou ultra carinhosa depois dessa merda que deu, me elogiando, etc. Até que ela me pediu em namoro. Por algum caralho, o trouxa aceitou. Porque afinal, eu era, tinha 16 anos, era virgem, excluído e etc. Eu aceitei e a gente começou a namorar. Eu sou de Campinas, cidade do grande Thiago Limeira. E ela era de Guarulhos. E em coisa de 3 semanas de web namoro, eu fui lá ver ela. A primeira cena que meus pais viram nela foi um barraco. Era uma casa muito ruim. Som alto, churrasco rolando e ela com seus 15 anos com uma latinha de cerveja na mão bebendo. Óbvio que eles, como são mais velhos, sacaram na hora. Mas ok. Eu fiquei uma semana lá, passei o Natal, passei o Ano Novo. Foi tudo, putz, mil maravilhas, como todo início de namoro. Né? Quando eu ia voltar pra casa, ela voltou comigo. Ela voltou pra ficar uma semana também. E depois, quando ela foi embora, a minha mãe começou a me meter a famosa red pill, né? Começou a falar que ela não me tratava bem, que ela me desrespeitava, que ela era pistoleira. E coisas derivadas desse tipo, né? E óbvio, ela tava certa, mas no fundo, eu também sabia que ela tava certa. Mas por algum caralho de instinto de adolescente, eu quis ir contra. Quis discutir essas coisas. E um medo da minha mãe, pela minha ex morar num lugar muito ruim, com uma família muito desestruturada, era ela dar golpe da barriga. Porque o pai dela cheirava cocaína, o irmão dela é ex-presidiário. A mãe dela era muito louca, mas era mais lúcida que tinha, mas era uma família muito desestruturada. E minha mãe viu nisso que poderia dar merda, né? E então, minha mãe, ela foi bem radical. Ela começou a brigar comigo e, no começo, ela só brigava comigo. Depois de uns 3 meses de vai e volta eu digo, eu indo pra lá e ela vem pra cá, minha mãe começou a adotar uma postura mais agressiva, né? Ela começou a fazer minha caveira pra minha namorada, pra minha ex-namorada, no caso. A gente discutia entre eu e ela, E minha mãe ia no WhatsApp da minha ex e fazia minha caveira. Aí o que acontecia? A minha ex, ela vinha no meu WhatsApp e brigava comigo. E foi isso uns 5, 6 meses. Eu brigando todo santo dia com a minha mãe e brigando todo santo dia com a minha ex. Não sei como eu aguentei, mas tudo bem. Eu tô falando bem por cima, mas pra você ter ideia das brigas, minha mãe já saiu de casa 11 da noite falando ou ele fica ou eu fico. Então, nível hard que era. E... tá, as brigas, beleza. Isso foi um... meu, minha vida se transformou no inferno, né? Deixa eu tentar lembrar um pouquinho, desculpa. Ah, nesse tempo que eu brigava com ela, ela me tratava muito mal. A minha ex, no caso. Porque parece que depois de um mês de namoro, ela virou outra pessoa. Ela começou a me tratar mal pra caralho. Me respondia de uma forma muito escrota. E eu, primeiro namoro, chá de buceta, aceitei, né? E teve um caso, né? Um pouco antes de terminar, uns 3 meses antes de terminar, que ela veio e falou: ah, eu acho que eu tô grávida. E minhas amigas estão notando também, eu também tô notando que tá um pouco maior minha barriga, meus familiares falaram, acho que eu tô grávida. Eu tinha 16 anos, eu entrei em choque. Eu fazia um curso técnico pelo Senai, que era de... eu era jovem aprendiz numa empresa aqui de Campinas, era um de Paulínia, que é uma cidade vizinha. E eu entrei em choque, eu pensei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Pra resumir, era mentira dela, ela fez isso só pra tirar uma onda com a minha cara, não sei porquê, mas ela fez isso só pra me ver em choque. Sendo que a gente nunca tinha feito nada sem proteção nem nada, ela só fez pra me zoar. E o trouxa caiu, né? Agora, pulando mais pro final, a partir do término, ela tinha o costume de virar as madrugadas, né? Nem eu. Estudava de noite e virava as madrugadas. Ou seja, ela dormia de dia. E o cômodo que ela dormia era meio que uma passagem. Então passava muita gente pra ir pra sala, ou passava gente pra ir pro outro quarto. E ela sempre acordava, né? Ela... acordava durante a tarde, me mandava mensagem e voltava a dormir. Acordava durante a tarde, mandava mensagem e voltava a dormir. Era sempre isso. Isso era um padrão, todo dia. Até que chegou um dia que eu não recebi mensagem durante a tarde, durante a noite também não. Eu fui receber mensagem só 2 da manhã. Aí eu tava, né, com um pulga atrás da orelha e perguntei, onde você tava, o que aconteceu? E só de perguntar isso, ela já surtou. Então, se ela surtou com essas perguntas, vocês já devem estar imaginando o que aconteceu, né? E... ah, você é muito ciumento, possessivo. Eu ia te falar aqui o que aconteceu, mas só porque você perguntou onde eu tava com esse tom, eu não vou falar, morra de curiosidade, isso, aquilo. E aí a gente teve uma briga muito feia, e ela comentou alguma coisa. Ah, a gente nem é mais amigo. Aí eu não lembro qual que foi a frase que eu falei, mas foi alguma coisa relacionada a, já que a gente não é amigo, a gente não serve pra ser namorado também. Eu não sei de onde eu tirei um pingo de dignidade pra conseguir terminar aquilo. Porque esse namoro inteiro foi pro lixo, autoestima, qualquer coisa pro lixo. Foram meses de terror, porque na minha casa não tinha paz. Eu parei de jogar por causa dela, porque ela não deixava eu jogar, porque era um bosta. Eu brigava com ela, então foram meses horrorosos. E quando eu tive um pingo de dignidade, de lucidez, eu consegui terminar o namoro e parece que saiu um mundo das minhas costas, né? Eu nunca voltei atrás, eu botei uma pedra em cima, nunca mandei uma vírgula sequer pra ela. Ela chegava depois de uma semana que a gente terminou e perguntou: ah, a gente pode ser amigo? Aí eu metia qualquer coisa, mas não dava papo. O primeiro mês foi perfeito, foi como se eu estivesse no céu. Aí parece que depois a ficha caiu e começou a ficar tudo horrível, sabe? Ai, meu Deus, eu nunca mais vou achar ninguém. Deus, era a mulher da minha vida. Mulher da minha vida com 17 anos. Aí vocês já imaginam o nível, né? E aí... É, lembrei. A cunhada dela. A irmã... Não. A cunhada dela, a namorada do irmão dela. A gente se conhecia porque era do convívio. E ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. A gente começou a conversar e deu que essa cunhada dela me falou: ah, fulana te traía com o cara do RJ. E detalhe, esse cara do RJ, ele tem 27 anos, era casado e tinha filho. Ele traía a mulher dele com essa minha namorada de 16. E me traía também com um outro cara de São Paulo, que era um outro conhecido nosso. E era mais amigo dela do que meu, mas eu conhecia. E eu já suspeitava, sabe? Mas minha cabeça de otário não deixou eu agir no momento certo. Ah, uma coisa que eu esqueci de mencionar também. Sabe aqueles diálogos de casal que provavelmente todo casal já deve ter tido? Ah, quantas pessoas você já ficou antes de mim? Isso, aquilo. A garota dizia que já ficou com mais de, sei lá, 30 caras de transar. Já tinha transado com um professor de geografia do ensino médio. E já ficou com... Já transou com 4 minas ao mesmo tempo. E cada vez que ela falava isso, era um soco no meu estômago. Era tudo de dignidade que ela tirava de mim e eu aceitava. E eu creio que seja isso. Eu dei uma resumida muito boa na história. Eu pulei as partes que não eram muito importantes, passei mais foco das brigas. E hoje, em 2019, eu tô gravando isso dia 27/11. Incrivelmente, hoje a gente faria 6 anos de namoro. É, foi muita coincidência, acabei de olhar no relógio. E hoje, 5 anos depois de ter terminado, eu digo que, mesmo eu tendo vivido esse inferno horroroso, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque o tanto que eu sofri, eu evoluí 3 vezes mais. Eu virei um homem muito mais um homem, porque eu era um moleque, eu era uma criança. Hoje eu tô com 21 anos, eu tinha 16 para 17, e digo com toda clareza, eu viveria tudo isso de novo, sabendo de todas as merdas, porque foi onde eu mais evoluí. Eu mais cresci como pessoa, mais me desenvolvi. E acho que é só isso que tem pra falar. Foi uma história meio curta, eu acho. Tentei resumir o máximo que deu. Mas é isso, gente. Se eu tivesse que dar uma dica, não web namore. E mulher de jogo, merda. Ela vai ter 20, 30 caras bajulando ela e tratar os 20 como se cada um dos 20 fosse único e os 20 vão cair no papinho e vai na merda. É basicamente isso. E pra quem tá passando... Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar. Eu não superei em 5 meses, 3 meses, que nem esses coachzinhos de relacionamento dizem que, ah, 3 meses tá tudo limpa. Foram 2 a 3 anos lembrando da filha da puta todo santo dia. Tô tomando banho, enxergando o cabelo, putz, meu cérebro tá com a imagem dela e eu lembro que ela existe. Tô correndo, eu lembro que ela existe. Foram 2 a 3 anos disso, foi bem chato. Mas hoje tô tranquilo, totalmente superado. E eu agradeço muito por ela ter sido uma filha da puta comigo, porque eu não seria 10% do que eu sou hoje se ela não tivesse feito esses lixos comigo. E acho que é isso mesmo. Eu queria agradecer o espaço que o Hernani deu. Espero ter sido bem sucinto. Espero ter sido bem claro, porque eu não tenho muita habilidade para comunicação. É a primeira vez que eu gravo algo. Vai me dar uma vergonha do cara de ouvir isso, mas... É isso. Não confie em mulheres de jogos, porque elas não valem a pena. Obrigado, ouvintes. Obrigado, Hernani. E fui. sem conexão, um elo em outra dimensão. Eu sei, mais e mais pessoas fingem ser passionais, mas preciso ser capaz de parar de pensar. Solidão glacial, e a realidade espera no portal da nova era emocional. E o medo como rival, não sei por onde vou. Quisera meu destino ser de alguém. Bem, eu e meus pais havíamos mudado para uma nova casa. Era um momento difícil da nossa vida, né? Uma reestruturação. E eu percebi que na frente da nossa nova casa tinha uma outra família e tal. E tinha uma menina que, quando eu vi, foi tiro e queda. Eu já olhei, já me apaixonei no mesmo momento que eu vi ela. E aí, todo dia eu saía no portão para dar uma olhada, né? Tal, se ela estava lá, na varanda da casa dela. E aí ela começou a sair nos mesmos horários que eu saía. E a gente ficava sempre se olhando e tal. O tempo foi passando, o que era olhada começou a virar tipo uma paquera. Ela começou a dar umas piscadas para mim e tal, um sorrisinho para cá, sorrisinho para lá. E aí eu acabei conhecendo ela, né? Ficamos colegas ali e tal. Só que ela não me disse que ela tinha namorado. E pior, não era só um namorado, era um Zé Droguinha. Então eu ficava sempre como segunda opção, porque ela me dava mole, mas namorava com o cara. E eu sempre na esperança de ela largar esse cara, eu terminar com ele, acontecer alguma coisa para eu, né, para chegar a minha vez. Porém, ela terminou com esse cara e arrumou um outro Zé Droguinha em um prazo muito curto. E eu chupando o dedo. Eu sempre apaixonado por ela, sempre esperando por ela, sempre querendo, sempre ali e tal, pensando que ela ia deixar lá o Zé Droguinha para ficar com o cara direito. Mas ela acabou, terminou com esse outro Zé Droguinha e arrumou um outro Zé Droguinha, foi aí que eu perdi as minhas esperanças. O tempo passou, eu fui olhar na internet, tá, ver como que ela estava. Ela havia virado sapatão. E aí eu acompanhando a vida dela lá e tal, né, de vez em quando eu olhava lá e tal, ela começou a namorar com um rapaz. Aí eu falei, ó, acho que ela agora tá, né, tá, se endireitou e tal, engravidou desse rapaz, e depois virou sapatão de novo. Eu falei, ah, essa menina tá de brincadeira. Não dá, tá de brincadeira. Enfim, foi a maior desilusão que eu tive. Um amor platônico. Eu fiquei eternamente na segunda opção. E a minha vez nunca chegou. Um momento, uma palavra dita, nunca volta atrás. Mas o sentimento sabe o tempo, é você quem faz. Sempre preso a nossa história escrita, volta pra contar. Que o teu desejo tem o dom de me fazer lembrar. Que eu te daria corpo, alma, gesto e cada câmera de sonho. Que eu consigo me envolver. As pessoas tão distantes andam no mesmo lugar. Só a timidez e uma voz eu tenho pra te dar. Eu te faria um amor.